Muito bem, estamos começando mais um Super Controle aqui direto do estúdio Frajola. Frajola House. Eu sou o Sixy, amor de pica é o que fica. Fica a prova que Final Fantasy 18 eu explicarei depois. E aqui é o Frajola, Andrew Frajola. E esse cast eu vou falar muito pouco, porque eu vou me emocionar e vou chorar. Oh, que bonito, né, cara? Sabe por quê? Porque ele é o mais amado de todos os games que já lançaram, pra mim. Olha, fica ai, amor, né? Final 8 mostrou a barriguinha pro Frajola. Quem diz que o homem só ama a mulher? Aqui é o Julie e esse cast eu vou ficar calado. Por quê? Por quê? Não cheguei a jogar. Não cheguei a jogar depois do início. Não cheguei a jogar porque na época estava tomando leite com o Mario. E aqui é o Lanzoner e estou embarcando na nave Invincible. Você saberá de qual jogo pertence essa nave. Aguardem. Sim, né? Só tem duas opções. Ainda bem, né? E este cast é um cast muito perguntado e pedido. Sim, a enquete vencedora foi este cast. Mas por que o Final Fantasy 8 e 9, não o 7 e 8? Ou o 9 e o 10? Porque ganhou o 7 precisa de um cast só dele. Porque é muito jogo, é mitologia, loucura. Diários of Cerberus, é Chris Score, ah. Caralho, é filme, é celular. Ué, e tal. E porque são jogos de Play 1, né, cara? Eu diria então o Final Fantasy 8 e 9. Porque o 8 que é o que eu mais gosto e o 9 é o que eu menos gostaria de todos os Final Fantasy. Por que, seu gay? Porque 10 fede ali. Não, comentários pós. Cala a boca, meu. Com certeza. Mas antes registros. De tudo isso, vamos para o quê? Leitura de e-mail. Maybe I'm a lion. Então, vamos aos e-mails, uma leitura de e-mails rapidinho, né? Porque o cast de Final Fantasy ficou imenso, Frajola. Tem alguns recaditos, né, Julie? Primeiramente, ficamos tristes, né? Um luto. Tristes, né, com o fim do... Nós acompanhávamos também, você sabe, a gente sempre fez os nossos casts baseados no deles, você já tinha lá, a gente não fazia o nosso, né? É, verdade. E sempre cuidou, sempre escutou, né, o luto, o final do download. Mas foi foda, né, a gente curtiu não, o podcast dos caras. O motivo é do tempo, né, o pessoal, cada um tem que tocar suas vidas, né? Pra vocês verem como é difícil fazer um podcast, né, a gente faz quinzenal e já é meio complicado, né, então... Sim, por isso que vocês pedem, porque não é toda semana, porque não consegue. E aí, mandamos o nosso abraço, né, esperamos a volta do nosso download. Sempre a parceria do Slash Week aí, do pessoal ali e tal. A gente nunca chamou eles pra participar porque a gente não tinha Skype, né? É, você sabe, a gente já deixou bem claro isso, que a gente não usa Skype, né? A gente grava todo mundo junto num lugar só, porque né? Porque Skype aqui é complicado, blá blá blá, é foda. Então, enfim, não rola. Não rola, infelizmente, né? Mas então, é isso. Anime Extreme, dia 16 de maio, domingo. O link está aí, né? Do site. Estaremos lá, todo mundo. Mais que confirmado. É isso aí, estaremos lá com o nosso pessoal do ArgCast. Sim, interagindo conosco. Videocast Frajola da Nota, já foi pedido, vai ter. Isso aí, vocês nos encontram lá, procurem, venham falar conosco, por favor, não fiquem com vergonha, deem um beijo, um abraço no Frajola, meninas. Quem quiser tirar foto com o Frajola... Não, vamos ter que fazer foto, book, com todos os integrantes, tá? Não adianta só eu. Ah, tá, claro, claro. Seremos lá. Pessoal fantasiado de cega, por favor, tirem fotos comigo. Ninguém. Enquanto o Rodrigo só quer cega, nós queremos as meninas, né? Os caras, os tarados, né? E claro, nossos Twitter sempre aí, o link está embaixo. Em breve promoção, então sigam a gente. Oh yes. Então tá, vamos aos e-mails rapidinho, né? Só uma coisa, eu queria saber se o Célio é irmão do Sérgio, o Ribeiro. Tu viu que eles mandaram dois e-mails, os caras são de Ponta Grossa. Enfim, vocês são irmãos... Avisem a gente, né? Porque dois e-mails no mesmo dia. Célio e Sérgio. Olha, hein, que dupla. Ponta Grossa. You know me, brother. Tá, vamos ler os e-mails rapidinho. Então, o primeiro é Arthur Antunes Martins, de Belo Horizonte, 23 anos. O cara do Lagcast. Um abraço para o Lagcast. Devo o link pra vocês, logo estará aí do lado. E ele fala, como assim, Dragon Ball Budokai? Putz, ô joguinho ruim. Um colega meu me dois jogos, ok? Dessa série, são todos uma bosta. Só jogava quando ele ia na minha casa. De resto, a lista estava muito boa. Eu pensei que Killer ia ficar em uma posição mais alta. Pois eu tinha uma impressão que vocês achavam esse jogo o mais foda ever. No caso, é só eu e o Julie, né? Mais foda ever, não. Mas é um dos mais foda ever, né? Afinal de contas, fizeram cast sobre ele e não fizeram sobre outros jogos. Calma, terão mais cast sobre outros jogos. Sim, né? Temos a vida toda pela frente. Concordo que existam jogos bons de Dragon Ball. Como, por exemplo, Super Dragon Ball Z do PlayStation 2. Eu não cheguei a jogar. Um game feito pelos caras que trabalhavam na série Street Fighter EX. Arica. Ah, cara. Não vou querer ter esse jogo. Não vou, não vou buscar. Fica a dica pra nós. Daí ele fala que o jogo é bom porque era baseado na minha e blá blá blá blá. Ele quer defender Soul Calibur. Não, mentira. Ele fala Soul Calibur, eu também acho meia boca. Mas a minha prima e minha irmã adoram. Tamo feito, Diogo. Tamo feito. Olha, antes de falar alguma coisa, a Frajola pede o MSN da sua prima e sua irmã. Isso prova que é jogo de menininha. Sou um grande fã de Street Fighter 3. É um jogaço. Blá blá blá, um jogo muito bom. É bom mesmo, sabe? Como a gente disse, ficou apagado, né? Infelizmente. É. Talvez o único defeito foi tirar todos os personagens clássicos da franquia. Deixando só o Julio, quem foi que o Julio falou, né, cara? Porque é complicado atualizar um jogo que tem personagens muito clássicos, né? Então ele falou aqui, até onde eu sei, eu pensava saber, Street Fighter 4 era um novo começo da franquia, sem história e sem relação com os outros. Não, ele... Não, não é, né? Tem relação, a gente já falou ali, né? É, até onde a gente sabe aí... Também não deixaram muito claro, mas a gente sabe, ele é entre o 2 e o 3. Agora, né, vai ter o Super 4 e vai explicar tudo certo. É. Né? E aí ele termina aqui, a lista tá muito boa, lembrando que jogos esquecidos como o Jogos Cus, que não cheguei a jogar, porque, na verdade, nem passou pela minha cabeça que esse jogo poderia ser bom. Mas irei jogar, é isso aí, jogue. O cara falou que a gente esqueceu Capcom vs. DK2 e Guilty Gear, né? A gente citou, né? É, esses aí a gente citou e tava em posições, tipo, em 11º, 12º. É, então, pois é, né? Não fiquem bravos. Ele termina isso aí, galera, continue com um bom trabalho e até mais. Obrigado, Arthur Antunes, Lagcast. Então, nosso fã número 1 voltou, né? Bom Redentor volta a casa. Então, ele manda aqui um e-mail, Gustavo Gutierrez, né? Olá, amigos controladores. Nunca fui muito bom em jogos de luta, o que me levou a não jogar muito. Porém, eu jogo ainda hoje por diversão com minha namorada e meus amigos. Sempre perco da minha namorada. Sou Calibur, né? Sou Calibur. Certo, né? Ah, me arranja uma namorada. Olha a dica, do salve. Ela coloca a camiseta no dedão e aperta desesperadamente até soltar um especial. E me ganha. Nossa, choro todas as vezes. Ela me consola. Mentira, não tá escrito. Mas minha história vem de fliperamas. Olha, hein? Ah, mas tá louco. Se uma guria me ganha no Street Fighter 4, eu chamo o padre pra casar, né? Tá, olha, Frajola dando a dica pra vocês, hein, menina? E ele fala, minha história vem de fliperamas e Super Nintendo, com Street Fighter 2 e Mortal Kombat. Então tu vai ficar feliz com o próximo cast. É. E também sempre um Smash Bros, pra causar polêmica e passar tempo com os amigos. E Ready to Rumble. Ready to Rumble! Ah. Tosco! Trinques! Por ser um Nintendo Boy, não cheguei a jogar jogos do PlayStation, mas se quiserem jogos ruins, muito ruins, a Nintendo sabe escolher muito bem. Puta merda, Julio. Pra 64 é verdade, tá louco. War Os Gods. Piores são War Gods. A gente citou num cast, né? Jogão, né? O jogo é muito ruim, velho. O Marvox mandou um e-mail, não vou ler nesse, né? Ele falou que ele adora War Gods. Cara, como assim, velho? Cara, eu lembro que eu joguei na época... Tem outro, além de War Gods, tem aquele outro... Mace the Dark Age. Porém, agora estou correndo atrás do tempo. E graças ao retro review do Lanzoni, descobri que a série Chrono Cross é um jogo muito bom. Estou recomendando para todos que conheço. Jogo sempre no GameCube, no Wii, com os controles clássicos do GameCube. Jogos tipo Tatsumoto vs. Capcom e Mario vs. Capcom. Que a gente deixou de fora. A gente falou, mas acho que ficou bem curto e daí a edição foi... Isso. Um abraço e continue com um bom trabalho. Saibam que todo mundo que escuta gosta e fica muito agradecido quando sai um episódio novo e você já sabe que fazem parte das nossas vidas. Muito obrigado, querido, pelo tempo e pela vontade de entreter os fazer amigos com suas histórias. E saiba que enquanto falarem, alguém ouvirá. Do foi amigo, Gustavo Gutierrez, publicitário, Maringá, Paraná. Obrigado, Gustavo. Grande chapa, pô. Último e-mail, então, rapidinho. Ficou gigantesco. Muitos e-mails, tá louco? Dessa vez, sim, muitos e-mails. Então, ficou muito grande, vou cortar ele rapidinho. Rômulo, 24 anos, Rio de Janeiro. Ele fala aqui. A respeito do cast sobre jogos de luta, sempre fui do grupinho da SEGA. Sim, sou fanboy da SEGA. Acho o controle do Dreamcast o melhor controle do mundo. Nunca. Quase, hein? O Dreamcast pra luta é um cocô. E olha só, o Saturno é melhor que o PlayStation e o Dreamcast 2 está vindo aí. É meu sonho isso aí. Isso aí é minha realidade alternativa. Nintendo Boy falando e eu confirmo embaixo, é. Mas também. Olha só, cara, o e-mail dele continua assim. Como nunca fui lá muito bom em jogos de luta, não gastava fichas em arcades. Com esses tipos de jogos, pois sempre chegava aquele chato que sem perguntar já ia metendo a ficha e em um minuto acabava com a minha diversão. O Jerônimo. O Evandro, né? Essa turma. Os caras aí sempre estão, né? Então eu sempre joguei em consoles e nunca tive oportunidade de aprender muito a jogar direito como jogos como KOF, Marvel, blá blá blá. Foi mais ou menos isso comigo, né? É, o Frajola, né? Ele disse que também não consegue jogar Guitar Hero. É a mesma coisa do Frajola, né? É, não, mas tem um pessoal que não consegue jogar Guitar Hero. Não sei. Não conseguem jogar. Tu dá a coisa mais difícil do mundo, eles jogam, mas Guitar Hero Hero, eles não conseguem acompanhar. Ele diz, ele continua, né? Passei por Virtua Fighter, Fighter Mega Mix, Tekken e Soul Calibur. Não dá pra ficar tentando julgar qual é o melhor. Todos são jogos de luta 3D, mas cada um tem o seu estilo. Cabe ao jogador ver qual se adequa ao seu gosto. Mas olha só, cara, ele defende a moral do Soul Calibur. Depois do Tekken 3, acabei desistindo de Tekken, pois detestei o 4 e comecei a jogar mais Soul Calibur. Ó, no primeiro Soul Calibur, existiam personagens que eram basicamente cópias um do outro. Cópias que hoje em dia já quase não existem mais. O que eu gosto no Soul Calibur é que, embora ele tenha combos e tudo mais, ele às vezes é quase um jogo de estratégia. Onde me vejo a maior parte do tempo encarando o oponente e esperando um movimento em falso para que consiga entrar no ataque. É isso que é o Soul Calibur. É um jogo que joga bastante na defesa. Tem que defender e contra-atacar. E saber a hora de contra-atacar. Sim, ele ataca, tu vai por trás, dá um pau. Ah. Sim, eu entendi a moral do cara. Sim, faz sim. Toda uma estratégia, né? Daí ele fala aqui, quanto ao Virtua Fighter, nunca podia jogar direito. O jogo que eu joguei bastante foi o Fighters Mega Mix. Olha, do Saturno. Velho. Fighters Mega Mix. Daí ele fala, velho, como vocês não citaram Power Stone? Cadê? Não, mas não tem como. Jogos da Capcom, todos são citados. É, não tem como. É que a gente pegou mais de luta, assim, Power Stone é aquele Smash Bros, né? Daí ele foi terminando aqui, né? Ele vendi meu Dreamcast, nunca mais vai ser um jogo tão divertido quanto ele. Aí ele fala, tirando o Smash Bros, esse jogo era muito bom. O outro que é um jogo meio desconhecido, Arcana Hearts. Não, nunca ouvi falar. É um jogo japonês, não sei muito sobre ele, só sei que eu jogava ele no PlayStation 2 e aí o jogo era bem legal. Falou, abraço e continue com um ótimo trabalho. Obrigado, Rômulo. Temos mais e-mails, mas a gente não vai ler porque esse cast ficou imenso, acho que ficou com 1h40, sei lá. Então vamos voltar pra Jola ao cast sobre Final Fantasy. Dança da volta dos e-mails. Então vamos começar a nossa mitologia, nosso cast esperadíssimo, que é do Final 8 e do Final Fantasy 9. Bom, como ganhou a enquete, né, Final Fantasy 8 e Final Fantasy 9, primeiro a gente tem medo de fazer esse cast, porque existem muitos fãs malucos desses jogos, né, então a gente não pode errar. É, Final Fantasy principalmente, cara, o que tem de louco. É uma grande responsabilidade sobre nossas cabeças hoje. Como a gente tem culhões, é o que mais tem neste podcast, o Super Controle, são culhões. Então vamos lá. É isso aí. Antes de falar um pouco do 8 e do 9, a gente tem que comentar um pouco da história, assim, mais ou menos como chegou até o 8, tudo isso que aconteceu, né? Depois do Final Fantasy 6, né, como todo mundo sabe, o Final Fantasy Square partiu para a Sony PlayStation, né? Você vendeu, como era da Nintendo e você vendeu. Não era da Nintendo, né? É, participava. Era aquela história, faziam pra Nintendo porque queriam, né? Só que, né, tinham medo de levar atrás. Começou no NES, né? Então ela tinha que ficar com a Nintendo, né? Mas ela viu que o Nintendo 64 teve aquela papinho de cartucho, CD e tal. No fim, partiu pra PlayStation, né? E eles queriam usar CGs e tal, que já tem a premissa disso no 5 e no 6 pra Super NES, que são in-game, assim, mas eles já queriam pôr CG e coisa, mas não tinham como na época, né? Pois é, né? E aí saiu o 7, que foi aquele sucesso absurdo, né? Que todo mundo jogou, todo mundo ouviu falar, e mudou todo o conceito, né? Começou personagens 3D, aquele SD diferenciado, não era mais medieval, era futurista, né? Uma baita novidade nos RPGs, né? Porque na época, turista, assim, sim. Todo mundo tinha foi medo. O primeiro, né? Era um medo, né? Era um que será que dá certo, né? E deu, né? Muito. Tanto que mudou também no conceito da história. Veja só isso aí, tu jogando, tu sabe que até o 6, o principal do jogo era a história da história do mundo, o que acontecia por fora, sabe? E no 7, no 8, no 9 e os que vem depois, né? Começou a ter mais ênfase nos personagens, né, cara? Tanto que o Cloud é um ser existencial putão, né, cara? Porque ele, o cara fica parado e deixa a vida me levar, seria o lema do Cloud, né? Daí começa o drama dos personagens e tal. É bem mais a fundo do que os outros, né? E aí também por isso ficou famoso a série no PlayStation. Bom, então, depois do jogo 7, né, vamos então falar do que, Frajola, eu e você? Final Fantasy VIII. Arrasa quarteirões da Square. Foi assim que foi chamado na época que ele foi lançado no Japão. Imagina o sucesso que era o 7. Quem acompanhou, lembra, não preciso nem falar nada. Aí, imagina o que era o hype para o próximo, né, cara? Pois é, o 8 começou a ser fabricado e produzido logo depois que o 7 japonês saiu, sabe? O 7 nem tinha saído o americano e já estavam atrás do 8. Então, né, saiu pela Square no Japão, dia 11 de fevereiro de 99. E nos Estados Unidos, veja só a data, 9/9/99. E o que saiu nesse mesmo dia, como já comentamos anteriormente? Um Sega Dreamcast. Sega feio, né? Sega feio, infelizmente. Pois é, né? Veja só, o Final Fantasy VIII vendeu muito, cara, por causa da data de lançamento, né? Colocaram, obviamente, pra atrapalhar as vendas do Dreamcast. Foi a Sony que resolveu apoiar essa data, né? Essa ideia, né? Vamos fuder com o Dreamcast. Fudeu mesmo, né? Infelizmente. Depois o jogo saiu para PCs no ano de 2000, veja só. Eu e o Fajola tínhamos o jogo de PC. Que bonito. Com as músicas um pouco diferentes e tal e coisa. Muito pior. E em 2009, no Japão, saiu pra PlayStation Network. Em 2010, PC. O americano. O produtor executivo foi o Norio Sakaguchi, sempre, né? O criador da série. O diretor foi o Yoshinori Kitase, que foi, dirigiu quem? Final Fantasy VII, Final Fantasy VI e o amado Chrono Trigger. Bom, Final Fantasy VIII também teve uma homenagem quando saiu o PlayStation 2. Fizeram uma dança no Final Fantasy VIII, um tech demo, lembra? Pra mostrar os poderio gráfico do PlayStation 2, fizeram um demo do Final Fantasy VIII. Assim como fizeram no Final Fantasy VII. Sério isso? Eu não vi isso, cara, do 8. Do 8 pro Play 2 e do 7 pro Play 3, né? Antes de começar, vamos fazer tópicos, né? A história, depois sobre a música, depois sobre o jogo em si. Vamos falar depois do 9 e depois a gente faz a discussãozinha básica, né? Qual é o melhor, qual é o pior, por que isso, por que aquilo, né? Quem jogou sabe muito bem, quem não jogou vai ser instigado a jogar. É verdade. Direto pro nosso amigo Fuca. Bom, os personagens do Final Fantasy VIII temos que falar, né? Squall Leonhart, principal da saga, que é um Gunblader, né? Ele e o Seifer, né? Seifer Almazi. Squall Coração de Leão. Que está no Kingdom Hearts, né? Como Leonhart. Obrigado. Ele é o cara carismático. Quincy Strip, né? Que é a professora, né? Ela veio do rodeio de barretos, né? Cara, o Frajola tem um lance aqui que diz até o sangue do personagem. Sangue de Squall é AB. Tamanho de Squall. 1,77m. Modelo. 17 anos. Nasceu 23 de agosto, ó. Não sei se o jogo fornece tudo isso. Não, isso aí só fornece na... Eu acho que fornece no livro do jogo, né? No box. Yes. O Zell, né? Que é aquele amigo do cabelo espetado, que tem a tatuagem na cara, igual o Mike Tyson. O Miss Boy. Ele só dá Miss, né? Tu vai dar um... É muito ele, Miss. Mas ele é um ataque baseado em punch, né? Selfie, né? Que também é um... Ela é Cid, mas ela é de Trabia. Isso. Da Garden de Trabia, né? Isso. A Renua, né? Que é o integrante e líder do Forest Host, que é a galerinha dos renegados lá. Corujas da Fora. Isso, que querem destruir o presidente de The Link City, né? O Irvine, né? Que é o gatão, né? Irvine, pilota uma Fórmula 1. E ele é baseado em tiros, né? Ele é o atirador do game. E aí os que tu não joga, né? Que tem a ideia, que é a Matron, né? Que depois vamos falar o quê? Só joga num pedaço do jogo. Que é a feiticeira. Tu tem o gerente Sid, né? Que é o Robin Williams Feeling. É o cara do Robin Williams. Tá aí a foto, totallylike.com. Comparações à parte. O Norg, né? Que é o assessor da grana. Bujururu. O Seifer, o Fujinho e o Rajin, que são os amiguinhos evil, né? Sempre tem a turminha do mal, né? A Fujinho era melhor. Fala alguma coisa. Rage! Só falava uma palavra. Sim, né? Ela só... Depois, no fim, ela está feliz. Ah, e tem o Laguna, o Kyros e o Arthur, que são os amigos de todo mundo do passado, né? Melhor personagem, Laguna. Laguna, que é um cabeludo maroto. Por que tu acha que é o melhor? Primeiro, que é o pai do Squall. Segundo, o carisma dele, infinito. Terceiro, a musiquinha de batalha dele é a melhor do jogo. Fora as missões, que eu acho muito a fuder. O cara foi, no caso, o exército de Galbadia, fez uma ponta no cinema, vocês lembram, numa das memórias, ele cuidava, ele se fudia pra cuidar da Elone, e ele é o presidente de Star, ele já fez de tudo, cara, ele subiu na vida, o bom brasileirinho. Quem ele comeu pra ser pai do Squall? Ou ele só adotou o Squall? Isso não, o jogo não fornece, né? Aí que está. Ele era apaixonado pela Júlia, né? Júlia, que é a mãe de Vinoa. E ele se casa... E ele casa com a Júlia de Mar. E pela Rainy Lloyd, que ela morre. Né? Tadinha. Coitado, esse cara sofrendo. E o Kyros e o Ward, né? Um deles fica cego. Kyros, né? É. Os amigos, os assessores estão sempre junto com ele, né? O Ward fica mudo numa parte do jogo. O cara fica mudo, tá certo. Muita fudeza, essa parte. Esses são os principais, né? A história é uma loucura insana do Final Fantasy VIII. É bem complicado. Até hoje em dia o cara entender bem a história é difícil. Né? Mas vamos falar a verdade. Na época, pra nós, a história não era tão importante. Não é verdade? É verdade. É verdade. A gente jogava pelos gráficos, olha só, cara, não era mais SD. Eram pessoas reais, quase, né? Eu lembro que o pessoal, o Nene, os Leite com Pera, eles... Ah, isso aqui é o Sumon! Tá, mas isso aqui... Qual é a história do jogo? Isso aqui... Não, tem o Sumon da cerca, que a cerca cai no cara, não sei o quê. Era só isso, né? Eu ficava de cara. Eu acho que eu me incluo nesse quadro porque eu vim no Frajola, Frajola conseguiu o jogo e eu vi o quê? Sumons. O que tinha na época, Pokémon. Eu achava tosco. Leite com Mario. Cara... E eu achava muito a fuder. Summons, Diablos e afins. Jeffs, né? Chamados Jeffs. Guardian Force. Primeira que tu invocava já emocionava todo mundo que via, né? Espetáculo à parte, né? Chamava Jeff, era 10 minutos de animação, né? Bom, pra citar a história do jogo, a gente vai ter que falar um pouco onde se passa tudo isso, né? Que todos os Final Fantasy, creio eu, que se passam numa terra diferente, né? Mas seria o mesmo mundo, o planeta Terra Gaia, né? Pra localizar o jogo, a gente tem que falar o seguinte, Frajola. Que existem 5 continentes, 5 cidades-estados famosas, né? Que seriam Dolet City... Balamb, lembra, né, que é a primeira? Sim. Galbaldia, Trábia e Star, né, que era, seria a principal de isso, todas, isso, né? Isso, isso, isso. A história do jogo, eu lembro que contava, o primeiro continente que existia era Sentra, né? Isso. Depois tu vai contar mais detalhes sim, do que aconteceu. Contar. Sim, né? Sim, sim. Sentra foi a criação do planeta do Final Fantasy VIII. Exato, exato. Que é onde nasceu a primeira feiticeira, porque na religião do Final Fantasy VIII, o pessoal acredita que fomos criados por feiticeiras. E a primeira feiticeira morou em Sentra, né, cara? Ela claro. Morreu um dia, ela foi passando os poderes pra pessoas, né? E todo mundo que tinha os poderes da feiticeira era famoso, era importante isso, isso, isso. Para o mundo. As chamadas sorceress. Isso, e depois foi meio que decaindo a religião, como acontece hoje com a religião católica, né? Pois é, né? É, ou não, né? Sim, tipo, eu digo, as descendentes dessas sorceress tinham grande respeito, né? Todo mundo isso, isso, adorava isso. Todos elas, os descendentes né? Da feiticeira, Joana Prado, né, cara? Joana Prado! Prado. Bah, bem lembrado, hein? Ó, positivo. Essas 5 cidades-estados, elas têm gardens. Gardens são as escolas. E são escolas militares, não são escolas de, tipo, colégio bundinha. E por que colégios militares existem nesses países? Por causa de um efeito chamado Lunar Cry, lembrem? Isto! O Lunar Cry é um efeito que acontece em período de tempo, né? Isso. Que não sabem, construíram uma Lunatic Pandora para descobrir. Isso. Que é um evento que a Terra tem uma energia, uma substância que chama os monstros da puxa Lua. Puxa as criaturas da Lua, sim. Isso. Isso, da Lua. Não pense em Lua. Não foi um desses efeitos que destruiu Sentra, se eu não sim, me engano. Sim, foi o primeiro, foi, né? Foi o primeiro evento Lunar Cry. Lunar Cry. Né? E aí construíram Lunatic Pandora pra descobrir quando vai acontecer o evento, né? Isso é só pra centrar o pessoal, né? E aí, um belo dia, né, um estudante chamado Squall, né, começa a CG inicial, ele está lutando com o seu amigo Safer. Um carinha que gosta muito de penas, né, velho? Emplumado. E aí, Frajola, a CG inicial, palavra. Fantástico, a primeira apresentação em CG ali é no mínimo fantástica, né? Antes de BioShock foi a água maravilhosa. Maravilhosa, né? Água maravilhosa. Sim, essa CG conta o início da história que descobre depois, que é o Squall e o Safer lutando num treino, que eles são alunos da Balamb, né? Da Garden de Balamb. Se notar, pode olhar que o Squall tem um corte no rosto num lado, e o Safer o outro, o oposto, né? Isso que acontece no começo do jogo, né? Nessa CG inicial. Exatamente. Eles se cortam com as espadas que chamaremos de Gunblades. O Safer atacou o Squall na traição, né? Com por Fire, isso... né? Com não Fire. Poderia usar magia, né? Era proibido pelo Cid. Né? É, a Gunblade, né? Vamos citar que na época era uma coisa muito insana, porque é uma arma que é uma espada. Sim, daí tu apertava um botão, quando tu ia atacar, ela tirava e dava a espada ao mesmo tempo. No Phantasy Star também tem isso aí. Olha só, eu não sabia. Quando eu vi Gunblade pra comprar, eu não acredito, olhei. E aí surgiu a guerra, Galbaldia declara guerra numa cidade-estados. Por que ninguém sabe? Porque a Sorceress dessa época, a ideia, ela era a dona, né, de Galbaldia e falou, vamos quebrar tudo. Isso, isso. Ela tava em casa, aí ia passar o filme que ela queria na sessão da tarde e faltou luz. Ela, ah, não. Mas tinha um motivo. Ah, não. Só chutou aqui tudo. Chega, guerra no mundo. Quem me curte? Vou quebrar pau tudo. Não, mas tem um motivo por que ela depois. Depois, claro, depois. Calma, calma. Por enquanto é isso. Tu só sabe isso, saca? A guria chutou a TV porque ela não passou o filme preferido. Derrubou a TV, o videogame que nem eu. Faltou luz, faltou luz. Faltou luz e ela vou declarar guerra, né, no mundo. Então, né, essa a Edea, como ela chutou a TV, ela pensou assim, vou libertar o feiticeiro, a feiticeira Adel, que foi a primeira feiticeira. Peraí, a minha dúvida, eu sempre ficava em dúvida se era homem ou mulher. Ou ela. A Adel, a gente esqueceu de falar, ela foi a primeira feiticeira a dar pau, a da bug, né? Ela foi a primeira a chutar a TV. E daí ela foi presa no espaço. E a ideia, como boa feiticeira que é, pensou, vou libertar o Adel, né? Então por isso vou declarar guerra ao mundo. Estava presa no espaço, né? Ela sim. Foi a Adel. Presa no espaço porque ela foi consignada por causa do grande poder que ela tinha. Na... Isso, ela tinha um poder muito huge, né? E aí, né, quando isso acontece, tu que é um mero estudante, né, vira um Cid. Um Cid é um pessoal do exército, né, cara? Tu é chamado, né? Tu é convocado, né? Convocado, isso. Isso mesmo. Como nós, fizemos 18 anos, somos convocados, né? Como tu estuda lá, tu estuda pra isso, né, cara? Pra ser isso, um cara isso, do exército. Isso. Para salvar o mundo dos monstros do Lunar Pride. E aí o que acontece no começo do jogo é que tá chamado para Dolith, né? Dolith, isso, se isso. Lembra que era o demo do Final Fantasy XVIII, era essa briga, isso, né? Isso mesmo, Chris. Treinamento que até vão os dois principais e rivais, né? Que é o Seifer e o Squall ali. E lá tu já vê que o Seifer é um puta de um pau no cu, né, cara? Sim. Porque, vou pra esse lado, o Squall não... O meu comandante mandou ir para esse. Ele, não quero nem saber. Eu vou por onde eu quero. E quem é a comandante do Squall? Frajola Quistis. Quistis, né? A professora. Professora gostosíssima. Quistis trabalha lá na Santa Clara, né? Loira, gata, mais velha, usa óculos, eu quero. E ela tem o poder do Ciclope, fica a dica. Pois é, né? Optic Blast. 18 aninhos ela tem, hein? Vai, que profe, hein? E daí, né, quando tu vai lá em Dolith, tu descobre o que tá acontecendo em Dolith, que ela foi invadida pelos soldados de Galbadia, tu salva Dolith, ok, certo? Tu volta, e aí tu vira um cara do exército Cid, né? O Robbie Williams, que é o Cid deste game, né? Que é a cara do Robbie Williams. Cid Kramer. O Cid Kramer, né? Ele é o gerente, é um baita bunda mole, né? O Cid do 7 fumava, chutava bundas, e o do 8 é um simples... diretor. E aí, né, ele vai lá e nesse baile de formatura do Squall e chapas como o Zell, né, que tu conhece no jogo. Chicken Wuss! E Selfie, né, gostosinha também, né? Todas as gurias famosas são gostosas. Fuca, tá louco. Que mundo bom. E aí, né, tu vai lá e tu conhece quem no baile? Rinoa. E daí depois que tu dança com a Rinoa bonitinho, né, a Rinoa vai embora, né, cara? No baile, quem chama pra dançar é ela, não é nem ele, porque né? Ele é o quê? Ele é o quê? Pau mole, bunda suja. Cagão. E aí ela vai embora e no outro dia tu é chamado pelo Robin Williams Cid, né? E ele fala o seguinte, chapas, tem uma missão para vocês. Primeira missão. Vocês estão lá com os renegados de Timber, porque você tem que libertar Timber de Galbadia. Essa era a missão, né? Timber que era uma outra cidade. E aí tu vai lá e os renegados, essa galera do mal, Evil, era a Rinoa, cara, que mandava, né? Lembra disso no trem? Os caras do trem? Isso, a galera do trem, daí tu invade o trem, bala. Sim, ela lutava pela independência do território contra o presidente de Galbadia. Isso mesmo. Vinzerdelin. Que ele tava sendo controlado pela Eda, né? Pela feiticeira que nós falamos no começo, que mandava ajustar bundas. Isto. E aí tu descobre que o presidente estava sendo manipulado, né, no trem. Era um bicho que estava controlando ele, lembra? Criatura filha da puta, que eu morria muito, o primeiro chefe foda. E o presidente estava amarrado, né, lá em Timber, né? Isso. Depois tu vai pra Timber e descobre tudo, né? Tu vai lá e, opa, o que está acontecendo aqui? Aí tem a transmissão da TV, que a Eda, junto com o pau no cu do Seifer, que também foi controlado, isso. Filho da puta, ela fala o seguinte, bom, agora a guerra está liberada. Vá! Chegou. Quem chegou. Tem vaselina usa, quem não tem, reza. Isso, só pra abrir parênteses, no trem, quando tu tá indo no trem pra conhecer a Rinoa e fazer essa missão do presidente, né? Tu tem um sonho, tu apaga, lembram disso? Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa personagem do jogo disparado? Kyros e Warn. E aí tu descobre que eles estão numa missãozinha whatever. Até isso tu não sabe nada desses caras. Só que tu voltou para o passado, né? Tipo, tanto faz, tanto fez. Aí tu acorda, todo mundo acorda, né? Todo mundo fala que teve o mesmo sonho. Bizarro. Bizarro. É que é os três, né? Os três que tá comandando, volta o passado, eram os três que tu tá comandando no passado. Então é, cada um sonha o mesmo. Sempre o Squall era o Laguna. É, fica a dica. Depois disso, né? Da Edia declarar a guerra, como o Julie falou, na TV, ao vivo. E aí tu descobre que tu vai pra Galbadia resolver tudo, sabe? Que é o principal, né? Isso. Aí tu vai lá e daí tu conhece na Garden de Galbadia, né? Tu conhece aqui tem o Irvine. Irvine, o piloto da Fórmula. É o Rodrigo, né, cara? O Irvine. Só falta o cabelo, né? O cara mais bonito do jogo, falo. Obrigado! Porque no CG até mostra a borboletinha posando na mão dele e várias meninas que tu pega todas. Tu tá controlando ele, tu vai falar com as meninas, ai que lindo que tu é, não sei o que. Só elogiam ele, né? Pela beleza. A sequência de Frajola. Six fala que é a cara de Rodrigo e Frajola ataca com é o cara mais lindo do jogo. Além dessa beleza dele, ele é um franco atirador, um dos melhores, se não o melhor atirador de elite de toda a Galbang. Isso. Na verdade, tu vai lá falar com o Irvine porque ele... Tu contrata ele, né? Pra matar a ideia. Tu tem que atirar nela. Antes disso, tu tá indo lá pra Galbang, tu desmaia de novo. E daí tu conhece o Laguna de novo, o ar de novo, e tira de novo. Né, na florestinha, né? Daí todo mundo, o que aconteceu? Ninguém sabe nada. Mais uma missão deles, né? Isso tu não sabe nada, sabe? Desses caras. No decorrer do jogo a gente vai ficar sabendo e com certeza vamos falar aqui, né? E aí, na missão, né, do Irvine, o Irvine erra o tiro, lembra? Ele afunila, ele afunila. Não, não é que ele erra o tiro, ele ia acertar, só que ela criou um escudo que fez o tiro se perder. É. Eu lembro que em Dalian City estava lá, Irvine, agora tu vai ver que é, vamos, Irvine, tem o gostosão, atira. Ai, não posso, eu não consigo. Isso é, né? Ele era ele é o gostosão e chega lá na hora do vamos mover ele. Ai, não dá, eu tenho medo. Ai, ai, ai, ui, ui. Amarelou. Na hora de pegar a selfie também amarelou, mas tudo bem. Né? É, depois disso vem uma sequência de CG fantástica. Uma mais trick que a outra, mostrando tudo o decorrer da história. Sim, e como tu erra o tiro e te pegam, né? E tu vai preso, né? Depois só sai da prisão e tal. Isso não é muito importante, né? Tu sai da prisão. E aí na prisão tem outro flashback, que é o Laguna. Lembram? Laguna. Com uma mulher. É, a Rain, ele tá lá cuidando de uma menininha, né? Sim. E o nome da menininha é Elone. Elone. Que é muito importante para a história do jogo, depois saberão por quê. Sim. Tu já sabe isso, tu sai da prisão, né? E aí tu vai atrás da feiticeira pra quebrar tudo. Só que como ela declarou guerra, a Balamb e toda a galera, e aí, lembram das duas Guardians chocando, aquele CG muito fantástico. Isso, choque das Guardians, Galbadia vai com força total contra a Balamb. Vai, daí tu se divide em dois grupos, né? O grupo do Skull vai pra um lado, o grupo da Selfie ou dos outros que tu escolhe, da Rinoa, vai para o outro, né? Um vai para a Tribe, outro vai para a Balamb. E lá, né, tu descobre filler do jogo. Atenção, filler do jogo. Em Balamb tem uma guerra interna, que o assessor financeiro da Balamb, que é o Norg, Que é um cara bizarro. Aquele bicho é de Trábia também, né? Isso. Ele declara guerra porque ele tá puto, porque não pagam ele. Atenção, Robbie Williams, chega de roubar, não pague. E pague o Norg, né? Por favor. E ele falava, e a fala dele, bujururu. Antes dele falava, bujururu. Te enfrenta ele e acaba com o cara e fala, vamos pagar você. Enquanto isso, tá rolando guerra, né, cara? Então, Galbad e Balam, né? Daí depois cai as duas e blá, blá, blá. Acontece um monte de coisinha que não importa na história do jogo. A Balam cai em Fisherman's Horizon. Precisa de linda, música linda, perdão. Sim, sim. E aí, tu vai pra Trab e tu descobre muitas coisas do seu passado. Né? Isso, e contrapartida, enquanto isso acontecendo isso, Trab era contra-atacada por mísseis, mas isso vocês vão saber adiante. Trab estava escondida em Sentra. Sentra, o continente de Star, mas sim. Seria Sentra também. Sim, isso, né? Porque isso, ninguém isso. Sabe nada, né? Tu isso, vai ter que procurar isso. Ela depois. Isso, né? Mesmo. É complicado, a história é uma loucura, e agora vai ficar mais loucura ainda, né? É. Porque tu chega em Sentra depois disso aí, né? E tu descobre que a Ed é casada com o Robin Williams. Que é o dono da Balamb, né? Da Garden de Balamb, né? Isso mesmo. Sid Gramer. E tu descobre que Squall, Zell, Safer, Irvine... Selfie. A Selfie foram criados juntos. E a Quistis. E a Quistis também. Pela Edea, que é a feiticeira evil do jogo. Porque ela tinha um orfanato nesse lugar. Sim, tinha o nome verdadeiro... Não era o nome verdadeiro, era tipo uma matrona chamada. É, o nome dela, eles chamavam de matrona, né? Matrona. Quem assiste que sabe. Porque eles não lembravam de nada, né? Sim, e por que eles não lembravam de nada. É bizarro. Porque usando GFs, as summons do jogo, tu pegava amnésia. Como? Meio estranho. Tu tinha amnésia com o uso... Isto, velho! Cara, isso aí foi um erro, sabe? Porque os caras foram criados junto desde pequeno e não lembravam, sabe? Por causa das GF causava amnésia. Ah, é a vida. E aí tu descobre que a Edea também estava sendo controlada. Oh. Um controla o outro nesse jogo, é bizarro, né? Não tem mais o que inventar, né? Lá quem fala tudo isso, né, da Ed e tal e coisa, de que foram criados, foi a Elone, aquela menininha mesma que apareceu no flashback do Laguna, né, cara? Isso. E aí ela fala tudo porque tu quer saber, sabe? Ela aparece em várias partes do jogo, lembram? Quando o Squall tá na enfermaria, ela aparece assim, meio de canto. Quando o Chris está namorando com o Squall, que ela quer pegar o Squall e não consegue, ela aparece lá de canto. Isso. Tem toda uma historinha por trás dela e tu não sabe o que que essa guria tá fazendo, né? Pois e aí ela aparece, né? E fala. O Squall chamava ela de Cisne, irmã. Isso. Sim, ele descobre que ele é a única pessoa do mundo que pode usar o tempo como bem entender. Bah. E ela que fazia a galera ter esses flashbacks bizarros. Que a fuder. Não é a fuder, é bizarro, cara. Tipo, é estranho, sabe? E aí ela tem mais um flashback, né? Que Rodrigo me ajuda e Frajola me ajuda, que é quando Laguna conhece Julia. Julia Hartley. Que é a mãe da Rinoa, e Laguna é o pai do Squall. Isso. Só que a Julia era um amor não declarado, né, cara? Porque a Julia, ela tinha um namorado, né? Quem é o cara, o namorado dela? O Coronel Carway, que é o pai dele. Tô vendo a vida. Eu chamava ele Coronel Caravaggio. É um amor, coitado, Laguna, né? Ficou sem o amor, porque ela foi com outro, né, cara? Lembra que a Julia tocava piano, era uma pianista famosa, e o Laguna chega todo envergonhado e não sei o quê. Ele tem cãibra, é muito engraçado. E aí depois ela vai no quarto dele. Aí quando ia rolar, o exército de Galbadia chama Laguna. Pois lembra disso? Né? Então, daí ela fala, a Elone fala, ela chega assim, né, na cara deles, né? Que ela tinha enviado a consciência deles 17 anos atrás. Bah! Pra eles, daí os caras, mas por que tu fez isso nela? Pra brincar. Não, mentira. Fiz isso porque, olha só, meus amigos, a Eda está sendo controlada, faz 17 anos, por uma feiticeira do futuro chamada Ultimécia. O plano da Ultimécia é controlar todo o tempo, o passado, o presente e o futuro. Como assim? Não sei como. Mandarei e pegar o poder de todas as feiticeiras já existentes e dominar o mundo. Ou pegar e dar outra dimensão, né? Isso, né? Viva... Controle do tempo e espaço eternamente. Tanto que na batalha final tu passa em vários tempos, né? Meu Deus. Essa aí é a história do jogo. O futuro controlando o passado e o presente, né, cara? Ela consegue. Nesse tempo que se passa isso, né? Como tu vai lá e enfrenta a ideia de novo, né? A Edia, né? Sim. Tu consegue terminar com os poderes da Edia. A Ultimécia fica mal. E a Ultimécia passa os poderes para a Rinoa. Bah! E a Rinoa não consegue aguentar e desmaia. Sim. E a gente tem que levar a Rinoa nas costas para Star, que é o conteúdo principal. Bah! E que é muito, muito comovente a história. Isso, Squall abre o seu coração. Porque, na verdade, Squall não confiava em ninguém, né? Ele era um pau mole, que não tinha família, que não tinha ninguém. E aí ele não confiava em ninguém, não tinha amigos. Não tinha namorado, não tinha nada. Ele, né, passou toda a vida dele treinando, né? Sim, pois é. E daí ele gosta de nós, que ele não consegue demonstrar isso, saca? Porque ele tem medo que ele tome nos dedos. É, ele não tem o Messenger dela, saca? Ele não tem. Ele visita o Orkut dela e tal, comenta as fotos e tal, mas não dá nada. Não chega. Mas lista não chega. De visitantes de Rinois. Quais? Sabe que ela quer, saca? Só que ele não cria coragem. Ela também visita o Orkut dele, só que daí ele fica meio assim, né? Ela acha que ela visita pra ver. Depoimento pra ele. O que você quer, querido? Usando isso hoje é um bom exemplo. É. E aí, chegando em Star, né, que é o continente principal, tu descobre que o presidente de Star é nada mais nada menos que Laguna. O cara que tu sonhava no passado. Fica a dica, quando você chega em Star, é um desertão, tu encosta no holograma, surge a imensa cidade de Star. Sim, porque a cidade, ela tá toda... Fake. Ela é fake, né, ela cara? É fake. Ela, tipo, tem as fotos bloqueadas no Orkut. Aí se tu adicionar como amigo... Na hora que tu encosta o holograma, tu adiciona com um amigo, tu vê tudo. E daí o Laguna falou o seguinte: meu amigo, a Rinoa está fodida. Tu vai ter que ir pro espaço, porque lá eles têm a cura dela. Por que que eles têm a cura? Aí tu vai lá, tu pega o foguete na Lunar Base, né? Lembra disso? Sim. E aí, nesse meio tempo, tu vai lá, pega o foguete. E tu pegando o foguete, tu vai pro espaço. E no espaço tem uma história filler também, sabe? Que é a história dos ETs que invadem a tua nave. É, tem uma loucura, um Naruto. Mas se não me engano, é por causa dessa ida da Rinoa pro espaço que libera. Sim. Não, libera a feiticeira Adel. Porque a feiticeira Adel estava aprisionada no espaço. Aquela lá do início. Então, ou seja, a Ultimécia fez todo esse plano pra ideia, né? Porque ela sabia que a ideia ia perder e a Rinoa ia ganhar os poderes. Isso. Pra Rinoa ir pro espaço, ser curada e libertar o Adel. Libertar que era tudo Adel. Que ela queria. Porque o Adel era o feiticeiro mais forte de todos. Antes dela retornar pra Terra, o Adel solta todos os bichos do Lunar Cry. O Lunar Cry no ato. Sim, daí tu destrói os ETs que invadem a tua base. E daí tu pega a nave, que é Ragnarok. Ragnarok. Era legal aquela. A nave era fuder e você tem uma linda cena de amor junto. Que ele pega ela no braço e declara: toca aquela música. Aizumi, né? Que é o momento mais lindo do jogo, né? Que é o tema do jogo, né? Que é o amor. Que é o amor. Que o amor supera tudo. E aí tu descobre que tu tem que ir pra Lunatic Pandora porque a Elônio foi raptada pelo Adel. Lunatic Pandora não é aquele monumento gigantesco? Sim, essa Lunatic Pandora, como eu falei no começo, ela foi construída pra descobrir a substância da Terra que puxa os monstros pra lá. Uhum. Pra descobrirem quando acontecerá o Lunar Cry. Isso. Aconteceu nessa época porque a Renoa foi lá e tinha muita substância de poder e as feiticeiras se soltaram. E o Adel, a feiticeira Adel, soltou. E a Adel tá lá com a Elônio. Isso. E aí tu vai ter que ir pra lá, né? Daí tu fortalece teu time, toda aquela história de RPG, né? Chega lá e aí tu destrói a Elônio. Lembra que se tu ir lá com o Odin, tu solta o Odin morre? Odin morre e aparece um Vingador depois, o Gilgamesh. Sim, Odin é um chefe, né? Aparece o Gilgamesh, que é o chefe do Final Fantasy V. Isso. Veja só homenagens, né? O Seifer que mata o Odin. Isso mesmo. O Seifer tá sendo cruzado pela ideia também. Isso Adel, mesmo, né? O Adel, exatamente. Daí, né, tu vai lá, enfrenta o Adel, e como tu enfrenta o Adel e a Elônio ao mesmo tempo, uma loucura acontece. O tempo fica comprimido num lugar só. Puta merda. Passado, presente, futuro. Tudo no futuro. Daí tu é transportado para o futuro num castelo da Ultimécia. Veja só a maluquice e loucura do jogo. Tu vai lá, né? Enfrenta a Ultimécia. Obviamente tu mata a Ultimécia, todas as feiticeiras, todos os tempos e os poderes. Acaba o jogo. Resumindo todo o quarto CD em uma palavra, uma frase. Isso, né? Que o castelo era onde era o orfanato. Isso, lá em Sintra. Em Sintra, né? Tinha uma magia que tu só pegava nesse castelo, não era a última. Não, era... Pega uma Summon. Aquela GF lá que vem um... Jesus desce de bici da lua. A GF Eden. Éden, isso mesmo. Pega lá a última GF do jogo, né? Éden. Lembra que é a mais demorada e tal? Uma hora. Lembra que na batalha entre Galbad e Balamb você ganha um anelzinho que tu nomeia ele, que é Griever? Griever. É o GF que tu vai enfrentar a final do jogo controlado pela Ultimécia. Isso. Tu enfrenta a Ultimécia e daí tu enfrenta o Griever, misturado com a Ultimécia, né? E aí o tempo volta normal. Pra todo mundo, menos pro Squall. O Squall fica naquele espaço branco, lembra? Claro e que tem, mas... tu fica no tempo loucura, né? Daí tu vai lá e tu volta para o passado pra falar para Eden o que vai acontecer nesse meio tempo, lembra? O Skull chega lá grande já e fala: Éder, vai acontecer isso, aquilo, tu vai ser controlado, isso, aquilo, vai acontecer tudo isso, aquilo. Pra não acontecer mais. Porque abriu um wormhole, como falam, né? Um buraquinho de minhoca. Num lugar vai acontecer, no outro não vai acontecer, né? Tu vai viver no que aconteceu. Cria as missões, cria universos alternativos. Paralelos, né? Alternativas, né? Lost de novo e Fringe de novo, né? J.J. Abrams Final Fantasy. Sim, e daí, né? Tu fala tu pra ideia, como abriu os wormholes, tu volta para o teu tempo e aí acaba o jogo. Basicamente, a história. É uma loucura a viagem. Tu tá lá comemorando, né? E tu vê o Seifer bonzinho já, que ele estava sendo controlado com seus amigos Radin e Fudin, né? E deram mal pra variar, né? O final é tipo efeito borboleta. Você fode o tempo todo pra no final ir lá avisar pra não acontecer mais nada. Isso mesmo, pra não acontecer mais nada. Que bom. Mas na verdade tu não se fode porque no final, né, do jogo... o Robin Williams volta com a namorada a ideia, né? E aí a bala, todas as cidades e estados estão felizes, sem guerra. E aí o Zé lá comendo pão pra mostrar pras meninas, o Irvine trovando a selfie e outras garotas. E daí todo mundo falou, vai ter um CG especial no final. Um final alternativo, um final muito legal. E tu deixa passar todos os créditos e o final é o quê? Eu pensei, explosão de mundo, Edna não morreu. E na verdade é só o Skull beijando a Renoa. Né? Oh, que bonito! Demoraram o jogo inteiro, uma história inteira para ficarem. É, que ele chegou assim, pra mandou um Skype pra ela, volte sempre. Aí ela, tu vai na festa domingo? Vou, tu vai com quem? Contigo. Pegou. Pegou, no final ele pagou uma keep cooler pra ela. Por isso que eu digo, focaram mais nos personagens do que na história. Isso. A história ficou uns pontos abertos, sabe? O que aconteceu com o Trabia depois disso? O que aconteceu com os... Como assim a Eden voltou ao normal? Eu lembrei... O que aconteceu no outro wormhole? Tanto que, veja só, teve uma época, uma lenda que ia sair Final Fantasy VIII 2. Opa! O link da imagem está no post. Fica aqui anotado que quem iniciou o boato foi Frajola. O que você tem a comentar sobre essa história doida? Fizeram de puta o tempo todo. Mas e daí? Eu gostei. É como eu disse, né? O amor de pica é o que fica, né? Que... Ai, eu vou usar isso aí no celular. Lazone fala aqui. Me usaram de puta. Eu gostei. Como eu disse, né? O amor de pica é o que fica porque o Rodrigo Lanzoni e Andrews Frajola foram os primeiros RPGs que jogamos, né? Isso. Então, história pra quê, né, cara? Não, hoje em dia o cara valoriza mais história e tudo, nem, né? É, nem é tão louco assim, cara, porque J.J. Abrams, né, cara? Fringe, Lost e outras coisas, universos alternativos aí. Até nossas vidas é mal explicada, mal entendida, né? Por que um jogo não pode ter isso? É isso aí. Oh, Frajola, filosofias fodas desse cast. Japão. Palma. Falar o tópico jogabilidade pra jogo. O que você achava de dar draw no jogo? Não, voltando aqui. Depois do imenso silêncio, tudo era tipo. Um momento de silêncio, porque. Eu vou falar um pouco da jogabilidade e vocês vão complementar comigo. No sistema do Final 8, como vocês sabem, todos os sistemas de Final Fantasy mudam, né? O sistema de jogo. Porque é o que faz o jogo, né? Além da história. Não existem mais armas. Tu não vai lá comprar armadura, tu não vai lá comprar isso, tu não vai lá comprar aquilo. Tu lembra que tu tinha as revistas para ampliar as armas? É, tu não podia melhorar uma arma sem ler a revista, ter a revista e conseguir os itens apropriados. O detonado! O Game Shark. Agora, né, as magias tu usava pouquíssimo também, né? Porque elas se baseavam em junções entre as GFs. GFs são o quê? As summons, né? Tu pegava uma summon, né? Uma Guardian Force chamada, te dava, além de te dar amnésia, meu amigo, a Shiva, o Quetzalcoatl, quem era? Vamos, me ajude. Ifrit, Diablos, Doomtrain, Siren, Leviathan, Pandemona, Bahamut, Cactuar, Tomberry, Eden, Alexander, bom, enfim, né? Além delas da amnésia, elas tinham um poder de junção com personagens. Daí tu, por exemplo, vamos pegar uma Kozel, né? Nosso chapa Zel do soco. O Zel pegava a GF Alexander, né? Tu roubava a magia dos inimigos, né? Pra colocar a magia nas GF, nessa junção, né? Essa Junction, e daí tu juntava, e daí tu abria HP mais, ataque mais, vitality mais. Além de fornecer um ataque específico à sua espada. Arma, prefiro topo. Matéria, fica a dica. Não, claro, né? Na época a gente eu adorava esse sistema aí. Draw? Só que, cara, isso me acostumou mal, porque em jogos de hoje eu não usava mais magia. Eu usava tripouco magia. E magia nesse RPG, tu tem que usar magia, sabe? Tu só usava GF, porque as GF tinham todo o poder. Só as magias, a única coisa que tu fazia nesse jogo era roubar dos inimigos. Sim, draw, né? Pra colocar nas GF, sabe? Isso aí, hoje em dia. É irritante, sabe? É bem engraçado, tu vai lá e rouba do bolso. Ah, vou ter roubar os foguinhos, as espoletas aqui. Vou ter roubar a magia daí. Calma lá. Vai ver isso aí, é feio, né? Tu vai roubar a magia, mas tudo bem, né? Vai fazer o quê? Naquele mundo é isso aí. Bom, Frajola, o que você achava da... Ah, eu curtia bastante, porque eu primeiro joguei o 8 e depois joguei o 7. Bom, né, então, só pra complementar, as músicas do jogo Nobu Uematsu, né, sempre. Fantásticas. E ele fez uma música pro tema do jogo, né, Frajola, que é com a Fei. Fei Wong, acho. É a cantora japonesa, e ela fez duas versões, a cantada em japonês e a em inglês, né. Duas versões, que tem uma no final do jogo e uma na que passa, se passa na nave, né. Isso, na tem nave. Aquele momento romântico. Sim, né? Bonito. E a The Opera, a Liberi Fatale. Fatale. Que tocou nas Olimpíadas de 2004. Oh. Sim, Atenas, pra galera do nada sincronizado. Pra quem se lembra, eu citei no cast de músicas, né? Isso. Que é uma música cantada em grego. Grego. Grego. Grego. Latim. Latim. Grego. Frajola, canta a música aí, Frajola. Pouco, hein, Frajola? Tem a letra em mãos? Tá, o primeiro parágrafo eu vou cantar. Pitos, Lusek, Wikos, Vinose. Excitate, Lovos, Sono, Libere-me. Kunai, Sumon. Excitate, Vos, Somo, Libere, Fatality. Sumon, Estomon. Fatality? Libere o Fatality. É mais ou menos isso assim. Porra! Tchê. Agora escuta a de verdade aí, Frajola vai chorar. Thank you. Bom, outros, né, argumentos que vamos citar. O que, que esse Final Fantasy VIII tem em comum com os outros, né? Oh, mas daí é fácil. Nesse aqui teve a novidade da carta, do jogo de cartas, né? Isso, Triple Triad. Também conhecido como Menos Copas. É um jogo de carta que tu colecionava personagens e inimigos, chefões de todo o jogo, você lembra? Isso. Cara, ficava horas jogando aquilo lá. Fastor Ticalon. Ah, esse jogo era claro. Tem até o jogo do PSP aí, né? Isso. Como é que é o nome do jogo do PSP? É... Triple Triad Revenge. Não, pra quem jogava bisca na escola, isso aqui que é jogo de verdade. Isso é jogo de verdade. Tinha a rainha das cartas, né, cara? Tinha as cartas raras e tal. Isso. Vencer ela, nem com Game Shark. As cartas eram assim, ó, divididas do número de 1 a 10, no caso 10 era o A. E do nível 1 a nível 4, 5 eram monstros normais. Do 6 ao 7, chefes. 8 ou 9, se não me engano, os GFs. E os 10 eram os personagens, os raros do jogo. Foda. E daí tu não sabia jogar esse jogo, tu tinha que encontrar um cara na ponte, no primeiro CD, né? Isso. Daí ele explicava como funcionava e tu chegava nas pessoas, apertava o quadrado. Sim. E os caras, vamos jogar. Cada país, Star, Galbadia, Cidade de Dolet, Timber, enfim, Balam, tinha sua regra. E a mais fodida era de Star, que tinha o Elemental, o Poison e puta que eu pariu. Ah, é verdade. Que uma carta podia virar todo o tabuleiro e o personagem ganhava todas as tuas e tu não via as cartas do adversário. Ah, era secreta, pois é. É, isso aí era secreta, né? Ele via as tuas, eu não lembro. Ele via as tuas. Isso era um bom jogo, né? Isso. Ah, tem o um minigame de jogar pedra no lago, vocês lembram? Isto! O lance do ET, tu tinha que dar item pra ele, pra ser teu amigo e ele... Elixir. Sim, tu tinha que pegar as revistas no lugar certo pra ela, a revista falar onde é que tinha aparições de OVNIs. Daí tu ia atrás das aparições, tu via a nave... Daí, tipo, tu via a nave roubando pirâmide, tu via a nave roubando vaca, sei lá o que era. E daí depois a nave pousava e tinha o ET lá. Ô, o Elvis, né, cara? O Elvis. Isso foi de novidade, né? De igual aos outros Final Fantasy homenagens, né? Que tem todos. Teve o Sid Kramer, né? Sid Kramer. Esse aqui é o Sid Kramer. Sid, né? Alguns summons, Bahamut, Shiva, clássico. Que o Sid é o Rob Williams, já falamos, né? Chocobos. E o minigame do Chocobo Forest. É, não tão importante nesse como no 7. É, nada importante se for ver, né? Tu nem usa Chocobos. Sabe por que era importante? Pra divulgar o Pocket Station. Isso. Lembra que tinha o minigame do Pocket Station, que tinha o Chocobo World, e tu conseguiu o Chocobo Gold. Mas ninguém teve esse Pocket Station. Muito raro. Isso. Tem as weapons, Omega Weapon e Ultima Weapon. Isso. A Ultima Weapon tu descia no lugar secreto. Só uma weapon. A última espada do... Sim, que é a espada do Cloud, né? Isso. Ela tá jogando com a... Vocês lembram que pra enfrentar era o último Omega, naquela base no meio do oceano, tinha que descer uma escadaria. Cada dois passos era uma batalha. E não tinha vai save tomar point. No cu. Não tinha save point. Bato, tinha que descer tudo. Tinha que estar com level muito alto. Era excelente a espada do Cloud, né? Sim, era excelente. Muito a fuder. Pra tu conseguir descer até lá embaixo sem batalha, eu teria que botar aquele no encounter. Mesmo assim, diminuía. Digamos assim, diminuía de 2, diminuía pra 4 a 6 passos. Isso, porque tinha um lance. Uma relíquia, né? Tu não tinha batalhas, tu usava isso. Do Diablos, do GF Diablos. E essa aí, mesmo usando, tu encontrava batalha. E engraçado, e o bom é que as batalhas eram uma mais foda que a outra. Era só, né? Chefe foda. Só, né? Iron Giant Malboro pra cima, né? Tu não sabia equilibrar o teu personagem pra defesa contra o Malboro, você fodeu, né? Então, entrar na batalha com ele dava aquele... O Bad Breath. E todos os pontos negativos. Isso. Tem o Omega Weapon, é o da Ultimestre, do castelo. Tem mais de 1 milhão de HP que meu Deus. Na muito garra. Foda. Eu também. Ali tu precisa utilizar o Limit Break da Rinoa. Que te deixa invencível. Invencível, na verdade. Ou o Item Hero. O Hero, tu pegando uma carta, não lembro qual, tu transforma ela em item. Bahamut. Tinha 3 chances. Era o Bahamut, tu troca a carta de Bahamut por 100. Isso. Tinha 4 chances. Uma era Selfie Dark Limit Break The End, que acabava a batalha na hora, não importa o chefe ou o quê. Não mata. Eu já tentei. Não matava? Eu tentei. Me falava que matava... Bom... Enfim, tá, então tem a Rinoa, tinha o It Hero e tinha o Limit Break do Squall, que era o Lionheart. Muito foda. Sim, né, os Limit Breaks todos são muito fodas. Todos os personagens até... O do Irvine, aquele tiro que tirava mais 10 mil de HP. É, isso começou no 7, né, Limit Break, isso. Os Limit Breaks. Só que ele utilizava uma metralhadora, ele tirava vários pontos mais baixo. Como é que era? Pulse Ammo. Pulse Ammo, tinha Shotgun Ammo, tinha vários, era a munição que ele usava aqui. Tá, mas Pulse é a mais poderosa de todas, ela que tirava acima de 999. Mas o melhor era o Renzo Cooking, né? Bom, esse era pra detonar mesmo. E esse também tu tinha que ler as revistas, né, pra aprender os limites. E Isto. Tem que achar e tal, tinha na biblioteca. Não, é que cada legal. Melhora que tu dava na tua arma vinha um limite especial. Isso mesmo, né? Pra todos os personagens. A não ser a Quistis, que ela ganhava as habilidades. Ela, ela era, na verdade, uma Blue Mage, né? É. Que ela pegava a habilidade dos outros. Isto. Tem todos os Final Fantasy os Blue Mage. Tu tinha que levar o golpe do inimigo pra ela aprender. Ela era o X-Men, a Rogue com o Ciclope, né? É mais ou menos isso, né? Titus! Não tinha Muggles, veja só, os Muggles famosos, não tinha. Na verdade, tinha os Mumbas nesse. Mumbas. Que, aqueles leãozinhos. Que não fez sucesso, dando que no 9 voltou os Muggles. Né? Sim. E teve o mapa, tu ia pro mapa, tu ficava gigante, né? Como o 7 e o 9 também tem, sim, né? Clássico desde o primeiro. Fica a dica, isso. Squaresoft, por que o mapa mundi dos novos jogos não é livre, que nem o 7, 8 e 9. É que o pessoal não quer mais Random Battle, eu acho, sabe? É pra ser mais corrido. Concordo. Mas deveria ter, sabe? Eu deveria acho que deveria ter, porque era legal, né? Não era interessante. Não dava uma linearidade. Tu sabia que tinha que ir pra cidade, mas tu ia pelo mapa. Tu fazia até podia acrescentar, sabe? Essa linearidade, tipo assim, no mapa, um indicador, ó, você tem que ir ali, só que tu podia explorar em outros lugares. Bom, minha opinião, mas né? Mas que tornava o jogo legal, cara. Tu é tinha verdade, que né? Vasculhar bastante coisa. Te dava longevidade é o jogo. É que isso tem que gostar de batalha, né? Tem, como o Fuca disse, ele joga personagem. Tem que gostar da batalha, senão não adianta, né? É, nem tanto pela batalha também, mas por tu querer visitar os lugares. Eu entendo, né? Mas tendo isso, tem que ter batalha, né? Sim, aí que tá. Não adianta tu ter isso aí só pra andar. Sim, verdade. Daí o cara verdade. Vai encher o saco de ficar andando pra chegar no lugar, você é pode verdade. Chegar com um passo. Mas enfim, e tinha também a homenagem ao Big Swed, que tinha no Final Fantasy VII o Big Swed. Que eram os soldadinhos lá da Torre de Dolet. Sim, que eram os soldadinhos. É, os babaca atrapalhado. Que eram os caras de Star Wars. Sim, uma homenagem aos amigos do Luke Skywalker. Skywalker. Eram os dois outros pilotos da... Quando ele pega o X-Wing no pra jogar o tiro lá pra matar a Estrela da Morte. Pra matar, né? Pra tá destruir, louco. Né? Ele vai lá dar o sumô na Estrela da Morte. Ó, oh, veja só, homenagem de Sakaguchi. Ele é que é um grande fã de Star Wars, né? Sempre, tem. Tudo é Star Wars. Quem não é Star Wars, gay. Tá. Bom, o jogo ganhou na GameSpot 9.6, na Edge 9, na Famitsu 37 de 40, na Metacritic 90 de 100. Jogão! Pra Jornada da Nota, ganhou 10. A recepção do jogo foi muito positiva. Pra ser um jogo, né, que muita gente ama e odeia, né? Conheço muita gente que ama, conheço muita gente que odeia o jogo, muita gente que odeia o jogo. Eu só conheço gente que ama. Chapas não, da Players eu conheço um que odeia, que é o Fuka. Não, mas o Fuka não jogou, mas eu digo... O Fuka odeia todos. Hoje, o Fuka odeia todos. Fã de Final Fantasy odeia o 8. Eu digo isso, tem os fãs de Final Fantasy que odeiam o 8 pelo sistema e pela história viajona e tal. Porque nós aqui amamos, né? Amor de pica, né, cara? Lembra que eu cheguei a jogar na época por causa do tanto vocês falar. Eu joguei bem pouquinho. Veja só, Júlio jogou Final Fantasy 8. Amigos, em março de 99, né, um mês depois do jogo sair, né, saiu o Final Fantasy VIII, veja só, Ultimania, que é um livro publicado pela Square mesmo, né, que vai atrás da história do jogo e tem fotos e entrevistas com os caras que criaram, os desenvolvedores e blá blá. Pra já ela não tem, uma pena, né, e saiu um livro de Origami Book, novembro de 99 também, com os origamis do jogo, veja só, né, cara. Hoje é que só japonês vai ter, né? Japão eu te amo, né? E em setembro também saiu um CD junto lá do Final Fantasy VIII, desktop acessórios, com os acessórios pra desktop do Final Fantasy VIII. Vocês lembram daquele site, uma vez o Six baixava... Isso aí só foda o PC, sabe? Que esses teams aí. É verdade. Isso aí nem existe mais hoje em dia, né? Lançaram um CD pra isso, mas hoje em dia acho que morreu. Tinha wallpapers e protetor de tela e mouse e blá blá blá, tudo do Final Fantasy VIII, né, cara? Pra vocês verem, né, Final Fantasy VIII também daí ganhou um jogo para PSP, chamado, né, que o Rodrigo já mencionou antes, que é o Triple Trail, né? Isso mesmo, PSP. Acessório das cartas. E no Pocket Station parece que tentaram lançar esse Triple Trail online, mas daí não rolou, não funcionou. Tem pra PC também no Japão esse Triple Triad. É verdade. E aí é isso, né? Foram feitos muitos filhotes, o 8, né? Apesar do ame ou odeie, que é o jogo, né? Se você odeia, por favor, diga-nos por quê. Diga o porquê, né? Se tu odeia, eu sei que tem gente que odeia. Tem gente que não vai ouvir o cast, tem gente que vai baixar e odiar, né? Só não vai usar aqueles argumentos fracos do Fuca, né? Porque não cabe. considerações finais de Final Fantasy VIII. A crítica foi foda e nós somos o quê? Fodas por ter jogado ainda, e virado. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Se nós pegar o jogo hoje, a gente... Frajala, conta a história do... Ah, eu tenho a história que todo final do ano, sempre na virada de ano, eu jogava Final Fantasy VIII. Não sei porquê, mas eu me sentia 80, bem. Desde 87. Em 87. Enfim, que parte do jogo tu costumava jogar? Não, eu jogava sempre naquela... Na primeira missão que tu tem que ir pra Dolith, né? Bah! É. Que é o demo, né? Que eu joguei muito demo. Demo. Ah, Frajola, essa nós vamos ter que complementar aqui. Tinha o demo pra alugar com o... Musashiden. Musashiden. E quando eu comprei o Musashiden, veio junto esse demo. E eu jogava o Musashiden, quando eu enjoava do Musashiden, eu jogava o demo. E nós jogamos muito demo. Várias vezes. Que nós chegava no jogo, nas páginas, a gente sabia de cor, sabe? O caminho, o que fazer, sim, o que sim, chefe sim, usar. Sim. Só que no demo, tu usa GF Leviathan, que não, tu, nessa barra não do jogo, tinha, não tinha, é verdade. Tá, né? É verdade, é, não sei qual. E no demo tinha tempo, né? Era 20 minutos, se não me engano. O detalhe do demo era o seguinte, lembra que o Squall no CG tinha roupa normal e no jogo principal ele tinha o uniforme Cid? Isso mesmo. Aí que está. E a Rinoa tava junto com o Squall. É verdade. A Rinoa estava junto. E uma historinha bem clássica que a gente se tira aqui. Tu não vai contar isso aí, né, Frajola? Assim, ó. Como eu era o único que tinha o jogo e tava muito avançado, eu tinha, por acaso, renomeado o nome Ângelo, que é o cachorro da Rinoa, que é o Limit Breaker dela. Tu renomeou pra Boomer, é o teu cachorro. Que era o meu cachorro. E nisso eu tinha um save, o jogo bem avançado, mas eu não tinha uma GF. Eu não vou esquecer, CD3. E aí o Rodrigo chegou com o save dele e vai me mostrar o Memory Card. Bonito. É, veio com ele. Ah, eu consegui o sumô aqui. Eden. Não era o Doomtree. Era o Eden. Não, era o Doomtree. Eu tenho certeza que nós não conseguíamos fazer o Doomtree porque tinha que pegar uns acessórios como o Malboro. E o Malboro dava Bad Breath. Sim. Beleza. É isso aí mesmo. Tá. E nisso, ele foi mostrar o golpe lá, sumô. E nisso, a Rinoa deu o sumô. O Limit Break. Dela. Isso. Puta que eu pariu. E apareceu. Quando a Rinoa dá o Limit Break, aparece o cachorro, o Ângelo. O Ângelo, e nisso, em vez de... Veio o cachorrinho, só que ele veio com o nome de Boomer. Tá, peraí, como assim mentira, Boomer? Mentira, tudo mentira de vocês. Como assim Boomer? Ô, Rodrigo, se explique. É, eu lembrei do cachorro, eu renomeei também, né? Rodrigo, você ligando para a polícia Webal. Ele ligou para a polícia Webal reclamando. E não deu certo. Ninjas turcos quebraram. Nesse jogo eu vou ter que parabenizar o Frajola, que o Frajola não usou o Game Shark. No caso, o Rodrigo, pra vocês que não entenderam, o Rodrigo não jogou. Ele pegou o save pronto do Frajola e disse que ele tinha chegado e pegado. É, ele só avançou um pouquinho a mais que eu pra conseguir que ele sumou. Peguei o Doomtree. Te garanto que o Rodrigo jogou após não, isso. Não, depois ele virei. Virou, ele virou várias vezes, assim como eu fiz. Fiz também. Até o Fernando jogar o jogo. Palmas. Ele virou. Fernando é um sumão. Fernando é um sumão aqui. Não. Tenho mais um podre meu. Sabe que o Frajola eu conheci por Game Shark? Eis que um dia eu cometi este pecado. Lembra que tinha o código do Game Shark pra usar o Fujin Raijin? Não acredito nisso. Sim, eu usei o Game Shark e batalhei com o Cypher, com o Fujin Raijin. Só que aí travou o jogo. Isso aí eu não sabia, cara. Sério mesmo. Então é isso, né? Final Fantasy VIII, basicamente é isso. Com certeza, deixamos coisas para trás. Espero que Gugão nos perdoe e outros fãs. Isso. Comentem aí sobre Final Fantasy VIII. Agora vamos para o novo. Né? Era isso. Final Fantasy IX, Airships e Cristais. Esse era o tema principal de Final Fantasy IX. Cristais, né? De novo, pra voltar ao passado. Isso. Final Fantasy IX... Veio esse esquemão aí do 7 e do 8, que eles eram futuristas, mais loucões ali, mais umas coisas mais modernas. Só que todos os outros Final Fantasy velho era aquele clima medieval, personagem cabeçudo, arminha espadinha. E aí, o 9, o pessoal disse assim, fizemos dois do futuro, vamos fazer um do passado, vamos fazer uma homenagem aos velhos Final Fantasy. Mas... pra essa gurizada aí que só fica tomando... Todd e Quick Morango e não conhece os velhos. Quem pensou nisso foi o Hironobu Sakaguchi. Sim. Só que se não me engano, os fãs pediram isso aí também. Calma. Pediram pra voltar às origens. Agora eu vou vir com a bomba pra vocês. Você sabia que o Final Fantasy IX não era pra ser Final Fantasy IX, era pra ser tipo um jogo paralelo, tipo Crystal Chronicles? Ah, não sabia. Como assim? Porque o 7 e o 8 eram voltados à tecnologia. E como o 9 era puxado mais ao clássico, eles pensaram em fazer um jogo tipo um spin-off. Só que o Sakaguchi disse, por que não utilizar a fórmula e fazer uma continuação? Vamos fazer essa gurizada que toma Quick Morango tomar Nescau. É detalhe que é o preferido do Hironobu Sakaguchi. É o Final Fantasy IX. Exatamente. Lembrando então, que esse moço não está mais na Square, né? Esse aí marca, né, que eu lembro que o pessoal falava do 8, do 7, ele marca a volta dos cabeções, né? Personagens SD, né? Olha, vou confessar, acho bizarro. Não acho bizarro os personagens SDs, acho até tri, mas acho bizarro um personagem ter cabeça mais gigante que todos os outros. Isso, né? Pode ser crítica ranzinza da minha parte também. Sim. Mas eu não gosto por causa dos personagens SD, eu tava acostumado com aqueles personagens foda do 8, sabe? É. Sim. E o 7, mesmo sendo SD, eu gostava muito. Eu gostei da ideia, eu particularmente gostei da ideia, o personagem principal é o Juli, com o rabo. Rabo, né? Mas então, eu tenho rabo. O único cara que pode ter rabo e ser homem é o Vegeta. Puta merda! Começou a polêmica da primavera. Maserati. Bom, Final Fantasy IX surgiu no dia 14 de novembro de 2000 nos Estados Unidos. Foi o primeiro jogo que em questão de 4 meses saiu nos Estados Unidos. Ele volta para um enredo mais clássico, mais medieval, que envolve a volta dos mogs, a volta dos personagens SD. As CGs são soberbas, continuam soberbas, melhoradas. No dia 31 de março de 2003... fizeram um evento pra comemorar ainda a vendagem de 5 milhões de cópias do jogo. O jogo saiu muito bem, foi muito bem aclamado pela crítica e nas vendagens também, no mundo todo. Apesar da gurizada Leite com Pera reclamar aí e tal, mesmo assim, fodeu com o do Batman. Ele era um HD do que tinha no Super NES e no Nintendinho dos jogos. É verdade. Com governantes maléficos, cristais, personagens SD e afins. Personagens do Final Fantasy. Personagem, o Zidane Tribal, 16 anos. Que ele é um thief, né? Ele é um ladrão, né? No caso, ele gosta de roubar dos ricos, é o meio Robin Hood da vida. Hood. Ele gosta também de roubar os corações das donzelas com seu senso de carisma. Ui. E o seu bom jeito de moleque. E ele é um cara popular entre elas. E a única pessoa que se apaixona é a Garnet, a Dagger. Tá bem na parte. A Garnet, né? Que é uma White Mage. A Garnet é uma Summoner. White Mage Summon, é uma jovem princesa e ela é herdeira do trono de Alexandria, né? Só isso. Temos o Vivi, que é o nosso Black Mage. Né? Só usa magias Black Mage, isso, né? Ele se sente estranho, porque ele se acha... Parece o corpo do He-Man. Ele é todo sentimental, ele tem 9 anos, é uma criancinha. E através dos seus amiguinhos, ele vence os seus desafios e finalmente descobre a não ser mais depressivo. Okay. Temos o Steiner carismático. O Steiner é o quê? Ele é um soldado, um serviço... Isso aí, mas... Sword Magic, que inclusive tem uma parte muito carismática. Que ele briga com a Beatrix, que é outra que também, no caso, é uma guardiã, e ele se casa com ela também no final do jogo. Ele é o poderoso espadachim, sempre quer dar o melhor e sempre protegendo a Garnet. O Amaranth, ele é o andarilho, que ele é mercenário. Grande e solitário por natureza, ele passa boa parte do tempo treinando tipo, seu corpo. Ele é que tipo dele? Ele é um cara que usa flare and throw, no caso, ele atira coisas. Ele é tipo um ninja assassino. Porque a gente tá falando dos jobs, né? Isso. A Eiko, que tem uma White Mage e Summoner também, isso, né? A Eiko que morreu seus pais, ela é a única habitante de Madain Sari, né? Que ela faz magias, ela vive com os Moguls, os personagens carismáticos, e ela tem só 6 anos, mas ela pode ler os pensamentos dos animais e dos Summons. Doutor Dolir, ouvi falar. Fica a dica. A Freya, que no caso ela mora em Burmessia, que ele reina, ela é uma Dragon Warrior. Ela tem a lança, né? A lança. Ela tem a habilidade que voltou lá da época do 4, que ele dá um pulo e fica 2, 3 turnos fora, depois que ela volta... Maxwell, jump! Ela é membro do clã dos ratos, ela é um rato, uma corajosa amazona que não está disposta a comprometer suas crenças. Parece aquelas mensagenzinhas da novela lá do narrador da Sessão da Tarde. Ela é uma poderosa jovem. Enfim, ela é banida de Burmessia e ela fica vagando pelo mundo. Nós temos também a Queen, que não sabe se é ele ou ela. Puta merda, esse bicho idiota. Que bicho idiota. Que ela usa Blue Magic e as Cooking Magic. Depois falam de Pokémon. Né? Ela é andrógeno. Aí a habilidade dela, ela come. Isso, e o único interesse é comer e deixar descendentes pelo mundo. Foder direto. Isso. Enfim, e agora os antagonistas, nós temos o Kuja, que veio, ele é um genome de notáveis poderes mágicos, e ele quer subjugar o criador dele, o Garland. E por isso ele quer dominar os, não summons, os Eidolons. É o nome dos summons, é Eidolons no Final Fantasy IX. Nós temos o Garland, que ele é o único sobrevivente da antiga civilização de Terra, no caso é o criador do Kuja e afins. Nós temos os membros do Tântalos, que é o Baku, o Blanc, o Sina, o Marcos e a Ruby, que participam no, do I Want To Be Your Canary. Os Ornithon, que são os bobos da corte de Alexandria. Que era pra ser homenagem a Big Zwed, né? Big Zwed, na verdade, isso, fudeu isso. E virou dois parecidos. Que depois eles, na verdade, são um monstro chamado Melty Gemini. É, e a Queen Brain, que graças a Deus, fica a dica, ela... A Garnet é adotiva, não é filha daquele monstro. O pai é muito gato, né? E a Garnet é de origem de Madain Sari também, junto com a Eiko. Oh, uma pergunta que não foi respondida. Seria a Garnet irmã de Eiko? Pois ou, é, né? Ou mãe, né? Porque é uma puta. Ou mãe, ou mãe. A história é o seguinte, você lembra que no primeiro CG mostra uma tempestade com um barco, sim, e tu sim. Não entende o que que é? É. Isso tu vai... Jesus descendo de bici da lua. De bici pousando num barco, né? Enfim, mostra essa tempestade e do nada mostra uma garotinha vendada com capuz, tu não sabe quem é. Aí essa jovem é nada mais nada menos que a princesa do reino de Alexandria, que é a Garnet Til Alejandros. O mundo tem esses reinos, né? Alexandria... Isso, isso. Alexandria, Lindblum, Burmécia, que é o reino onde nunca para de chover, vem a personagem Freya, e aí mostra a Garnet. E depois corta para aquela nave, aquele navio voador, o Tântalos. Do Mario Bros. 3. Do Mario Bros. 3. E seus personagens, o grupo de ladrões e o personagem principal, Zidane. Tu é contratado pela Queen Brain, né? A Queen Brain. É a rainha de Alexandria. De Alexandria pra... A feiosa gorda. Pra fazer a peça, né? A Want To Be Your Canary. Isso, é tipo Your Canary. Romeu e Julieta, né, mano? Isso. Tem toda aquela dramaturgia. É muito legal, que pare, né? Muito, só que muito na verdade, os caras vão lá, eles fazem assim, né? Eles vão lá pra sequestrar a filha dela. Sim, a Garnet. Que é a Garnet. E esse teatro, não é mais ou menos, que é um tutorial das batalhas do jogo. Né? Um tutorial, que é bem interessante. Né? Enfim. E aí o Tântalos, na real, não passa de um grupo de ladrões que estão com o intuito de sequestrar a princesa. Sim, daí tu chega lá pra sequestrar a princesa, né? Isso, o Zidane, no caso, que isso, é o principal. Isso. E tu descobre que ela quer ser sequestrada. Ela quer fala, ser sequestrada. Por favor, me levem daqui. Por favor, me levem. É, eu sou virgem aí, ninguém toca meu boquinho. Ela foi uma menina muito retraída. Reprimida. Sexualmente, pelo amor. Só que aí que está. E sabe de quem veio a ordem dela ser sequestrada? Do nosso famoso personagem Cid. Sim. Cid Fabol, que é o líder. Né? Isso, que é o líder de Lindblom. Ele, na real, ele quer descobrir. Ela quer ser sequestrada. Isso. E ele mandou sequestrar isso, ela, isso, isso. O tio dela. Porque a rainha Brain tá com umas loucuras, né? Ela tava muito louca, muito. Tu não sabe o que, que tá acontecendo. Tu sabe que ela tá encomendando Black Mages, né? Isso. Ela tá construindo robôs Black Mages. Uma fabriquinha Black Mages, né? Que é. Depois tem a história lá em Black Mage Village. É, tu descobre. E aí tu, nesse caminho todo, tu vai, sequestra ela, cai a tua nave, né? Isso. E aí tu vai... Cai no meio da floresta lá. E aí tu vai descontrar o tio dela, né? O Cid, né? Sim. E na verdade, mais uma vez, no Final Fantasy, tu não joga com esse Cid. Depois do 8, nem no 9. Isso. Ele é um Oglop, né? Um sapo. É que assim, o Cid foi transformado em Oglop. Aí, até chegar em Lindblum, tem todo aquele caminho que você passa pela cavern, pela floresta, aquele vilarejo, dali Village, que ali é descoberto que debaixo do vilarejo tem a fábrica dos Black Mages, né? É, e tu não sabe o que tá acontecendo. Isso. Tanto que tu entra no grupo com o Vivi, que é um Black Mage, sim, com o Zidane, Vivi, com a Garnet e o protetor dela, né? O Steiner. Enfim, aí conforme vai seguindo a história, tu vai chegar em Lindblum, aí o Cid Oglop conta o que tá acontecendo e coisa e tal. Ele mandou sequestrar. E nas loucuras da Rainha Brain, ela começou a fazer o quê? Ela quer dominar o mundo. Clássico, sempre, né? Todo mundo. Clássico, né? E o primeiro lugar que tu vai ali, depois de Lindblum, tem que ir na Cleira's Trunk, se eu não me engano. Lembra que é uma árvore que ela é protegida por um tornado, tipo, meio de defesa. Lembro. E lá, quando tu invade, eles conseguem desativar a proteção do tornado. E eles começam a invadir a Cleira's Trunk. E lá, onde é que tem o... Seria a capital de Burmécia, né? Burmécia também tem a cidadezinha onde nunca para de chover. Que lá, onde tu invade, ela tá toda destruída. E lá que tu encontra o antagonista do jogo. jogo, o Kuja. E o Kuja fez a aliança com a rainha Brain para dominar o mundo. Isso, ela, nessa vez não há controlamento mental como não há outro, controlamento, né? Mental. Há só uma aliança. Uma aliança maléfica. E sabe o que eles queriam, o Kuja e a rainha? Dominar todos os summons. Não sei se vocês se lembram que mais tarde, contra Lindblom, eles usam aquele summon do vento. Enfim, era um summon do elemento do vento que foi utilizado para tentar destruir Lindblom também. Tem toda aquela polêmica, a cidade depois é reconstruída e logo após mostra o que? Alexandria, o castelo de Alexandria, que no caso a Alexandria teve uma guerra e tal, e nada mais nada menos que o castelo de Alexandria era um summon Alexander, que mostra um dos melhores CGs que eu já vi em toda a minha vida, que no caso é o Bahamut contra o castelo, que é Alexander. Frajota jogou nessa parte. Sim, sim, essa parte ali é fantástica, realmente tem que ser citada entre parênteses, né? Fica um M-Cry porque tu não pega o Alexander, tu não controla o Alexander. Conforme tu vai evoluindo na história, mais tarde eu vou pular, porque tem muitas cidades e lugares que tu para. Aí tem a história da Queen a Queen. Ah, não, isso aí é tudo filler, né? Filler, tudo filler. O que tu vai fazer? Tu vai agora querer descobrir a origem dos summons. No caso, a Garnet era a única personagem que podia controlar os summons. Então, aí eles vão atrás, vão descobrir que eles têm que ir pro outro continente. No caso, Madain Sari, que é o lugar onde é que tem os summons. E Madain Sari, no caso, é o local onde ocorre o primeiro CG do jogo. A tempestade, afins. Chegando lá, ela descobre uma nova amiguinha, a Eiko. A Eiko é a única sobrevivente do local, que foi toda destruída numa cidade. E lá tem as pinturas rupestres, onde mostra os summons, que é ali que é a origem de todos os summons do jogo. Isso mesmo, é ali onde os summons eles viviam, no caso. Isso, onde eles viviam e tal. E a Eiko era... Onde tu descobre que a Eiko era outra personagem que podia controlar esses summons. Tem o vilarejo Black Maid Village também, que tem a origem do Vivi, de os onde Black a Rainha Waltz, Brain... Onde isso. Ela contratou os Black Waltz, que são isso. Os guarda-costas dela, isso, que são isso, Black isso, Maid, isso, né? isso. Além disso, conforme tu vai descobrindo, tu descobre o quê? O Zidane você toca. Bom, eu tenho o rabinho e ninguém tem o rabinho. Eu não posso ser desse mundo. Acho que eu sou um Saiyajin. Acho que eu isso, sou um isso. Saiyajin. Eu sou um Saiyajin. E no caso, o mundo né, que eles estão é Gaia. E o Zidane veio da Terra. E tanto é que eles conseguem um portal para ir no outro mundo. E aparece um outro vilão, que no caso é o famoso Garland. Que é o vilão do Final Fantasy 1. Vocês lembram disso? Ah, não lembrava disso. Enfim, e o Garland, que é lá do Pandemônio, é o castelo principal lá. E o Garland depois é assassinado pelo Kuja. O Kuja diz assim, eu não preciso de ti, tu era meu tutor. O Kuja também é de lá, né? O Kuja também é de lá. Também o Kuja tem o rabinho e tal, veio de lá. Quer dominar esses dois mundos, a Terra e a Gaia. O cara é foda, não quer dominar um mundo. Quer dominar dois mundos. O cara não quer comprar tudo de chiclete, ele quer comprar a fábrica de chiclete. Aí tu vai indo, eu sei que no lugar do jogo, pra te poder acessar a Terra, tu tem que ir em, se eu não me engano, 3 ou 4 fenômenos, tipo um lugar onde é que tem um terremoto, a Cleira Tranca onde é que tem um furacão, e outros lugares assim que dão fenômenos. E aí é pra te poder acessar a Terra, que aí abre um portal. Aí tem vários lugares maravilhosos, Estogaza, que também que tem o vulcão onde é que tem aqueles palhacinhos bobo da corte, o Zorn e o Thorn, que é os amiguinhos da Brain, que eles juntos formam um monstro muito poderoso que a Brain podia... E essa montanha onde é que tu vai ali em Estogaza é uma montanha também de outro Final Fantasy, que é o Gulug Vulcano. Também é de outro Final Fantasy. Vejam só, muitas alusões a outros jogos da série. Por isso que voltou às origens, né? Isso. E chegamos também no castelo final, onde tu... Ponto crucial, onde tu vai enfrentar o Kuja. E fica a dica, a batalha final do Kuja é homenagem ao Queen. Matrix Feelings, homenagem ao Queen, We Will Rock You. E é muito foda essa batalha contra o Kuja. Kuja que vira Saiyajin Rosinha, ele e o Zidane, né? E os Limit Breaks de todo mundo, né? Lembra disso? Ele fica muito emplumadinho e coisa muito excêntrico. Final do jogo, o Zidane... Ele mata o Kuja. Sim, tu mata o Kuja. Descobre. Tu descobre a origem, enfim. O Zidane se descobre, né? Se descobre. Ele se casa com a Garnet. É, no final, é meio enrolação também. Meio enrolação. Teatrinho, né? No final tem o teatrinho. Sim, sim. No 8, tipo, ele demora. No último minuto do CG ele fica. Esse aí não, né, cara? Esse aí ele pega geral. Ele pega geral. Vai pra boate. Mete o beijão gostoso. A Garnet não pensa que ele se foi, que ele sumiu, e do nada ele aparece. Parece feliz da vida. Não sei como ele reapareceu, né? Fica inexplicável, mas... Sim, porque depois desse castelo, o castelo fica em cima, é um portal que fica em cima da Lifa, a árvore da vida. Tem uma história aqui, toda a energia do planeta vem dessa árvore da vida, a Lifa. Avatar. Isso. Ah, James Cameron copiando com louvor. O Vivi se torna um líder da turma de discípulos, né? Dos Black Mages, né? Eu entendo a origem, que é muito importante para todos, e Vivi é todo depressivo. Ele é todo complexado, né? Isso. E aí a Garner pega o Zidane, né, no final. Isso. E eu lembro uma frase... O Stenner finalmente aceita. Eu lembro uma frase que ele fala pra Garner antes de dar um abraço. No clone, no squad. Uma alusão, uma homenagem aos personagens do clone. Nenhum clone, nenhum squad vão me impedir de eu ficar com você. Olha, veja... Fica a dica! Ele tinha jogado os outros. Ele jogou os outros e disse, eu não vou ser bicha, eu vou ser baixo. Eu vou fazer que nesses caras aí não cheguei a jogar. Jogabilidade. Voltou os jobs. Na real, mais ou menos, Jota. Pode colocar qualquer magia em qualquer personagem. Isso, qualquer magia. Mas seria o... Mais ou menos, não, mais ou menos. Sim, tipo, eu digo. Tu não vai colocar o White Mage no Vivi. Mas aí que tá, o White Mage quem só pode usar é a Garnet e a Eiko. Digamos assim que tem dois personagens que podem utilizar mais do que um tipo de magia, de job. O Black Mage usa Black Mage e Time, eu acho que é. Isso. Tem aliados, né? Dois tipos de características. É, porque na real não adianta ter muito job, que nem os 5, que não vai levar nada, né? Fica a dica, a jogabilidade, as armas, Zidane, no início ele usa duas adagas, que mais tarde elas viram, você pode aliar elas a vir Swallows, que é uma homenagem ao Sérgio do Chrono Cross, fica a dica. Que mais? Tu pode comprar armas. Pode comprar armas. Tu compra arma e cada arma tem uns negócios. Sim, especiais. Essa arma que habilita, armas habilitam onde magia. Tu vai colocando aqueles cristais onde tu pode usar a magia e habilita. Skills, MP mais 20 e afins, né? Tem que acumular AP pra abrir essas magias. Também, volta esse sistema de AP, não tem mais o draw. Isso é em batalha, tu ganhava experiência, dinheiro e AP. Os summons, não tem mais o boost, tu pode invocar eles com toda aquela animação soberba ou de uma forma simplificada. Sim, pode cortar, né? Primeira vez pode cortar a animação. Isso. Também que são quatro personagens em batalha, né? Quatro personagens podem controlar na batalha, enfim. Os chocobos, os minigames dos chocobos, onde vocês achavam tesouros no mundo inteiro. Lembra que tinha florestinha? Tinha que ficar cavocando, né? Sim. Aí o chocobo evoluía, ele podia voar, ele podia nadar sobre a água e afins. E o chocobo ficava nas patinhas, né? Que tinha as patinhas, Pra poder encontrar as últimas armas do Zidane e dos outros, tu teria que encontrar uma livraria secreta que é em Dagger Hill, que é tipo uma montanha, assim dizendo, no fim do mundo, sabe? E tu só podia acessar com o Chocobo ou com aquela última nave, a Invincible. Muito foda a nave, é a nave que destrói Madain Sari. É uma nave muito poderosa do planeta Terra. Ela tem um canhão gigantesco debaixo dela que ela pode destruir qualquer lugar, sabe? Voltou os Moguls. Os Moguls. Mogul tem um sistema de internet no jogo. Mognet. Tu manda um recado pra um e pro outro, tu ganha itens poderosos. Não tem um lance de tu acumular todo o Zodíaco e trocar por... Isso! Tu acha as pedras do Zodíaco e tu troca por itens. Voltou o jogo de carta, que é o Tetramaster. Mas não tem nada a ver com 8 e é tosquinho, né? É, meio tosquinho, não gostei. Ah, Tetramaster, sim. Eu não peguei meio jeito porque é meio complicado. É um tabuleiro bem maior, mais bom. Monstros, mas não fez tanto carisma que nem o Triple Triad. As cidades do jogo, muito bonitas. Muito bem desenhadas. Né? Muito Arthur, bem desenhadas. Que foi, acho que tá Arthur. Acabando, parabéns. Deram uma melhorada no que já era muito bom no 8, né? A evolução foi notável tanto no gráfico como no CG. E o trabalho foi do Yoshitaka Mano também, né? Todos, né? Todos. Finalmente, né? Porque no Final Fantasy, até o 6, ele desenhava uma arte tão perfeita, assim, o artwork. E daí tu ia ver o jogo, era aqueles beats, né? Aquelas coisas jogadas. Isso. E no 7, no 8, no 9, ele finalmente conseguiu. Ele alcançou o objetivo dele, né? Gráficos do jogo. Seguiu o pré-renderizado. Eu acho muito mais desenvolvido, né? Aquela coisa que nem Resident Evil. Por exemplo, o ventilador aparecia, dava pra ver que era artificial. Ali era um CG rodando. Muito perfeitinho. Muito o mapa mundi do jogo, chovia o lugar, dava terremoto. Tu via isso, as naves passando, trânsito de naves no mundo. É verdade. O mundo tinha vida, saca? O Final Fantasy IX tinha o Active Time Event. O que acontecia? Se o Zidane e a Garnet estavam no lado, por exemplo, o Marcos, a Eiko e não sei quem, fazendo um comentário de alguma coisa. E você me pedia alguma coisa e tu escolhia a opção. Se tu escolhia certo, tu ganhava um item. Ou podia desencadear o evento mais tarde. Era cheio desses Active Time Events. Fica a dica, Shenmue, mesma época. Quem copiou quem? Não, mas isso aí é bem mais simples que o do Shenmue. Sim, não, é bem mais simples. Mas só pra lembrar... As músicas, né, de novo, Nobu Uematsu. Nobu Uematsu brincando, como sempre, e teve, muito bons. Se juntou com não sei quem pra fazer a música final, que é Melodies of Life. Né? Isso, isso, Melodies of Life, cantada pela cantora japonesa Emiko Shiratori. E como Tida, a favorita de Nobu Uematsu, fica a dica. O jogo, a música, tudo é o favorito do de todos, Sakaguchi também. De todos, né? As músicas, o Nobu Uematsu fez de propósito, lembrando jogos antigos, um estilo mais diferente, mas ficou a fuder igual. Sim, tu vê que tem mais instrumentos antigos, não tem uma coisa mais técnica como 8. Sim. Pega a música do 8, sei lá, a música de Galbadia. Isso. Pega a música do 9, um negócio mais violino. Assim, sim, mais sim, é mais alto. Pra mim, eu selecionei aqui as músicas que ficaram na minha memória. O Crystal World, no caso, muito foda, música muito de mistério. A Vamos Lá Flamengo, que é quando tu usa o Chocobo. Ah, é verdade. Skies of Alexandria, quando tu chega muito foda. A Not Alone, que é uma música meio triste, assim, quando o Zidane tá meio nos seus momentos de crise. Eu gostava da música do Mapa, que é Crossing Those Hills. Muito, muito a fuder. Muito a fuder. É a música Melodies of Life na versão... Isso, versão instrumental. Isso. Bom, notas aqui, revista é de 8 sobre 10, GameSpot 8,5 sobre 10, GamePro deu nota máxima 5 de 5, IGN 9,2 de 10, Game Informer 9,75 de 10 e Famitsu 38 sobre 40. Quem ganhou do Final Fantasy 8, Frajola, e agora? Ah, e tem mais duas, a Metacritic, que é a xarope, deu 94 de 100 e a Game Rankings deu 92%. Ah, e o som, infelizmente, no som, as críticas não foram tão boas, porque... assim, disseram que as músicas não eram assim tão marcantes como uma Libere Fatale. Ah, é verdade, né? Eu apoio o que eles falaram aí. Isso. Não, a música é boa, só que não marca, tá certo? Isso. Considerava as músicas chatas. Tanto que a gente nem sabia que tinha uma música no final do game, né? É, eu só lembrava do mapa mesmo. Só do... Tanto é que o Nobu Uematsu falou, ah, eu fiz de propósito. Por quê? Porque é pra lembrar dos outros Final Fantasy. É o preferido dele, né? Isso. Porque eu vi boatos, veja só, Luciano Gimenez do Hironobu Sakaguchi agora, porque parece que o Hironobu Sakaguchi no 7, Final Fantasy 7, ele perdeu a mãe. Isso. E ele fez o Final Fantasy 7 meio que baseado nisso, porque você tem a moda, o Genova. Sim, sim. Coisa. No 8 parece que ele perdeu algum parente próximo ou alguma doença, afetou não sei sim, quem. Sim. Que ficou meio depressivo o Squall por causa disso, porque ele tava numa fase. E o 9 foi no que ele tava feliz, sabe? Ele isso, fazendo isso. Feliz. Boatos Luciano Gimenez, né? Não sei, isso, mas isso. Procurem uma que vocês catam. Não, mas é notável a evolução do 9 pro 8, né? Sim, só sim, só que sim. Eu, no meu caso, acho que de vocês também preferem o 8. Sim, sim. Pela pica, né? E eu volto a ressaltar, o final 8 tinha mais os transportes que eram mais destacados, eram os trens, no 9 é o Zero Ships. Tem um barco que tu voa que o nome dele é Ildagard, que é homenagem à mulher do Cid, de Lindblom, a Ilda Hership. Muito foda. Muitas homenagens. Isso, homenagens e afins. Todo mundo falou do jogo, a crítica foi, os comentários foram muito positivos. E eles deram destaques aos gráficos, a história do jogo que foi muito bem desenvolvida, não deixou assim buracos, não uma coisa buracos, mais compreensível. O trabalho, a tradução também, que foi pela primeira vez bem feito, que no caso... Não demorou tanto. Não teve aqueles elementos tipo que as piadas, por exemplo, em japonês que em inglês ficavam podres, ali ficou bem legal, sabe? E o carisma dos personagens. Foi muito bem elogiado. Destaque para os Zidane, a Eiko Chorona, a Garnet, claro, né? E a Queen, que foi o mais engraçado, assim. E foi o primeiro jogo a ter parceria com a Coca-Cola, né? Exatamente! Vocês lembram? Antes do jogo ser lançado, a Coca-Cola fez o jogo do Final Fantasy. Sim, do Final Fantasy 9. Teve um merchandising violento com personagens correndo, uma cidade com um castelão atrás de tampinhas de Coca-Cola. Quando eu tirava as tampinhas e trocava por bonequinhos, né? Isso. Os action figures só no Japão. Zidane, Vivi e outros correndo atrás. O link está no post do comercial. considerações nossas do Final Fantasy IX, então, né? Sim, fica a minha dica. Pra mim, o Final Fantasy IX marcou por quê? Primeiro, eu sou um cara feliz. Claro que o meu personagem favorito é o Squall, mas o Zidane ganhou muito carisma porque ele fazia as coisas da sua maneira. Ele sempre era um galanteador. O galanteador, trovador, tinha um jeitinho. Alfa, né? Tinha um jeitinho pra tudo, né? A Garnet, muito a fuder, era uma coisa... Era um clima mais animado e com comédia no jogo. Tinha muitos lances, né? Pitadas de comédia. Até do próprio Steiner, que tem um episódio que o Steiner entala a sua armadura. Quando vai passar no... buraco lá. Isso, que eu acho muito engraçado. CGs extraordinárias. A batalha do Bahamut versus Alexander não sai da minha memória. Está no meu PSP, videozinho, eu sempre assisto. Cuja, a música do Queen, batalha final. Foda. O que mais? Aquele lance da Lifa, Ancient Tree of Life, as explicações. Avatar, final 7, Livestream. Os Black Mages, carisma infinito. Vivi, meu personagem favorito do jogo. Os Chocobos, muito foda o minigame. Meu Deus, cara, não para de falar. Eu não paro de falar, cara. É muito jogão, cara. Muito jogão, muito jogão. Pra Jola, eu e tu, acho que tanto faz. É, alguma coisa que ele fala, eu tô lembrando agora, que nem essa da batalha do Alexander e coisa. E da destruição daquela cidade que eu falei que era uma floresta acima do mar. Cleirastrunk. É, que era muito. Que lindo, é o Odin. Aquela... O Odin chega, aparece num CGzão muito a fuder também. Isso. E corta ela no meio. É, muito. Era muito linda aquela cidade. E doeu na alma aquilo lá. Doeu na alma, né? Tinha os ratinhos lá, os amiguinhos da. Quantas pessoas morreram ali? Quantos. Sim, aí que vivos, tá. Ó. Muito foda. Pra Jola, I'm crying. Long feeling. Mas, sei lá, eu tentei jogar ele esses dias até tentei jogar para o cast, mas eu não consigo mais porque as batalhas me irritam. Calma, aquele caranzinho dos cabeçudos, já falei. Sim. É um bom jogo, mas pra mim não jogaria de novo. Eu prefiro o 8. Eu mesmo só virei uma vez. Lamento muito, eu teria que jogar. Ah, tu virou, Frajola? Sim, eu virei. Ah, então parabéns. Só virei uma vez, né? Eu vejo o Frajola uma vez, virava tudo. Não, Final Fantasy não, tem que virar 4, 5. Eu virei 3 vezes esse jogo. E não usou o Game Shark. Não usei Game Shark. Parabéns, né? E ninguém pegou save de ninguém. Ninguém pegou save de ninguém. Nesse aqui, né? Nesse aqui não. E agora a opinião do Julius sobre os dois. Deixa eu... Não cheguei a jogar. Não, sobre os dois, assim, ó. O 8, eu cheguei a jogar no início porque eu achava fuder tudo. Mas o 9, eu lembro que eu só via imagens e coisas assim, então não sacava muito. Mas vi vídeos, acompanhei na internet para o cast. E o jogo é muito bonito, os gráficos são muito bonitos pro Play 1, cara. Tá louco, né, tia? E dá vontade de jogar, né? Eu curto esses RPG estilo mais antigo, mais avacalhado, assim e tal. Mas dá vontade de jogar, mas não possuo tempo, né? Vou ter que usar Game Shark. Para fazer tempo, né? É. Foi uma época boa de RPGs, né? Muito excelente, jogos, excelente. E hoje em dia tem também, mas bem menos escala, né? Isso. Hardcore RPG hoje tu esquece. Isso. Foi uma época boa para Final Fantasy também, né? Porque com certeza, 13... os três melhores saíram nessa época. Ah, eu gosto muito do 10, gosto muito do 12, ainda prefiro o 10 do que o 12. Talvez terão cast dos outros Final Fantasies, né? É só esse cast ser bom e bem recebido pela crítica que são vocês. Então vocês, chapas, mandem e-mails, recados, falem o que acharam do cast, falem o que acharam dos jogos. Se não gostaram, se gostaram, certo? O Julie tá aí na prova que não jogou, não tem tempo. O Game Shark ele quer. Eu quero muito. Mas... Sabe o que está perdendo? Vocês não sabem o que estão perdendo. Joguem essas relíquias do PS1, né? Isso. Então, parabéns para nós. Não sei muitos erros ou não. É isso aí, né? Então, até o próximo cast. Foi uma grande honra poder falar dessa saga Final Fantasy. Do jogo preferido de Faramir. Frajola já guardou a Gunblade dele agora. É. No cu. Então tá, até mais. Abaiô. To the sky.